Atenção, Kranzebeck! F-H-U-E-A-B-O. Churato! Autópsia 4 já vai! Já vai! Eu gosto de jogos! O herói e seus amigos viajam pelo mundo inteiro. No mapa, dungeons eles vão encontrar para lutar contra os inimigos. Em turnos eles vão se alternar. E magia eles podem usar. Grande ameaça no mundo, é o mal desafiando bem. Pegue seu grupo, evolua e não será derrotado por ninguém. E com armas você pode atacar. E com armas os monstros, com magia pode atacar também. Com magia é melhor. Se morrer o mago, usa Fênix Down. Começando a sua 101ª edição! Ai, moleque! Pô, daqui a pouco vai ficar tipo 100ª, 36ª, vai ficar foda de falar. A gente fala só o número, pode falar. Você não vai saber falar, você vai falar o número 154. Ah, claro que não. Não vai saber falar. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para prestigiar os nossos ouvintes, né? Porque a gente recebeu tanto e-mail maneiro, e foi tanto e-mail, cara, que a gente não podia deixar de comentar todos. Então nós estamos fazendo esse programa especial em resposta a todos os e-mails enviados ao baixofrentesoco.com de comemoração do 100º episódio, né? Essa comemoração extensa, tá demorando pra sair, né? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Ah, cara, o maluco que falou que eu não conheço a felicidade é porque eu não conheço o Comandante Cobra, Black Onis. O Mestre Splinter. Só pra ficar bem claro, eu era contra a realização desse episódio. O Senhor da Eternidade. Só pra deixar bem claro, eu era a favor da criação desse episódio. A Bebs, Rebeca, sociopata, negão digital gostoso 84. Só pra deixar bem claro, eu tô adorando esse episódio porque o que eu mais gosto de fazer é ler e-mails. E o Daigreon. Só pra deixar também claro, eu queria fazer biscoito, sai o bolo. É verdade. Isso acontece. E é isso aí. Nessa semana, muito obrigado por todo o carinho e atenção que a gente recebeu de todos os nossos ouvintes. É por causa de vocês que a gente continua movendo essa roda gigante que é o podcast Eu Gosto de Jovem no baixofrentesoco.com. Roda gigante? Essa roda gigante. Caralho, de 100 episódios. Na verdade, é por causa do patrocínio, cara. E agora, o 101º episódio é o início de uma nova era, um novo começo. Tudo mais depois desse episódio dos e-mails. Roda o enganamento. Vai lá, cadê? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Calma, eu tô voltando então, o negócio. Esse episódio a gente fala sobre e-mails, então tudo isso muito mais depois dos e-mails. Não, dos e-mails, cara, vai acabar o episódio. Você não entendeu a poesia que eu fiz, Bash Foi poético. Eu falei que a nova era do Bash Friend Soco vai começar depois do episódio 101, essa grande leitura de e-mails. Ou seja, peraí, você vai começar uma nova era, porque agora você vai ser uma constante, aí tem um episódio, depois um episodião de e-mails, aí outro episódio, um episodião de e-mails, é isso? Vocês estão muito chatos. Não, é... Agora é nova era, porque eu não sou mais solteiro. Comecei 100 episódios, exatamente pra arrumar uma mulher. Mas é, começando aqui essa... Não, essa agora, aqui. Por favor, não, agora eu quero o seu depoimento. Como o mundo vai ficar sem Avassalilapso por aí? Cara, o mundo perdeu Avassalilapso, mas o mundo ganhou o maior headhunter de todos os tempos. Recentemente já estivemos aí na caça de companhias para os nossos amigos solteiros, né, com sucesso, até porque missão dada é missão cumprida, e estamos continuando nessa missão. Agora o maior headhunter do mundo chegou. Inclusive, o senhor Eternidade e eu já arrumamos namorada pra um dos ouvintes aí, né? Olha vamos pro cara. Uhum. Serviço profissional de Wingman por podcast, né, cara? O cara tá namorando aí. O cara que deu a cantada do Mário. Aquele? Funcionou a cantada, muito bem. Cara, a melhor cantada... Eu falei leitor, né? A gente não tem leitor, a gente tem ouvinte, mas ele tá namorando aí já. Eu não vou falar quem é exatamente pra, né, pra não ficar explanando o cara, mas tá namorando, a cantada do Mário. Funciona, cara. Pô, muito bem. Senhor Eternidade, ensina pra quem tá acompanhando agora, pra quem é novo e não sabe as regras, é feio. Como é que é a cantada do Mário? Pô, Max, acha que eu lembro? Eu só lembro que eu falei uma merda qualquer que tinha a ver com o Mário. Vou te falar, sei lá, você chega pra mulher e fala aí, conhece o Mário. E acaba aí, vou te dar sobre a piada. Never forget the classic. E se você é feio, não se esqueça, você é feio por uma razão. É Deus te desafiando a pegar a mulher no hard mode. Cara. É, mas tem uns malucos que é very hard, né? Insane. Ou então aquela dificuldade do Darksiders é apocalíptica. A dificuldade do Deus Ex. Give me Deus Ex. Na verdade, pra ganhar essa dificuldade, cara, só pegando muito dinheiro. Tem que ser stealth. Como tem que aprender a pegar a mulher no modo stealth. Porra, entrar no quarto e nem saber que você tá lá. E-mails, né? Vamos começar aqui o protocolo de leitura. É, o primeiro e-mail que nós recebemos, na verdade não foi o primeiro, foi só o primeiro que eu coloquei na ordem que segue uma lógica que nem eu entendo, é o e-mail do Paladino. Ainda é um e-mail referente a alguns episódios anteriores. Nós recebemos ainda muitos e-mails sobre o episódio de JRPG e o episódio que foi antes disso ainda, que eu já não lembro qual foi. Eu acho que foi o da LucasArts. Procede, é isso? 98? Contando e clicando e seguindo a canção. É o Paladino. Paladino. Saudações, jogadores Palhadino. Da pesada. Aqui é o Palhadino com seu e-mail atrasado. Nunca está atrasado, rapaz. Você que vê seu e-mail para eu gosto de jogos@fantasy.com, está sempre tempo de interagir com a gente e com todas as putarias que aqui rolam. A verdade é, tá sempre sendo. É, nunca já foi aqui. Perdi leitura de e-mails do episódio 100, dei mole, mas faz questão de falar do jogo que marcou minha vida. Antes, quero corroborar o que o Mestre Splinter falou de The Legend of Dragoon, um jogo que significou bastante para mim, em que a sequência de botões realmente agrega muito ao gameplay dele. Lutar com sequências que até conseguem ser difíceis pelo timing, rapidez e troca de botões, demandam a atenção do jogador até mesmo quando grindam. O que é grind nesse caso? Grinding é quando você matar os bichos aleatórios, os lixos mobs. É, você fica um monte de tempo caçando briga pra ganhar coisa. É levelar. Aí aqui vem o Tatsumaki Senpukyaku na cara de alguém. Certas pessoas, abre parênteses, leia-se ninja inimigo, fecha parênteses, que dormem enquanto jogam, teriam ou noite sem dormir ou altas telas de game over ao longo do jogo. Além de lutas empolgantes, o jogo conta com uma história sensacional, até mais adulta do que estávamos mais acostumados a ver na série Final Fantasy. Não tem sexo. Não, só uma coisa, Final Fantasy não é tão adulto assim, né? Até... Pelo contrário. Na verdade, dele. Não é. Então, na verdade, não é. Talvez o sexo. O é o que chega mais perto de ser mais adultinho, assim. Além de lutas empolgantes, o jogo conta com uma história sensacional, até mais adulta do que estávamos acostumados a ver na série Final Fantasy, já falei isso. Não tem sexo, mas o protagonista pega a bonitinha do jogo ainda no segundo disco dos 4. Ou seja, no segundo disco ele já tá quase comendo a mulher. Com direito a triângulo amoroso com a outra mulher da festa. Ótima trilha sonora também. Consegue passar o que as cenas representam com uma boa e adequada música. A música do menu é a melhor. Eu pausava o jogo às vezes só pra ouvi-la. Eu joguei mais de uma vez depois de entender bem o inglês e pude apreciar como deveria a história. Nota 10 de 10. Não sei por que as pessoas botam 10/10, assim. Quando você dá nota 10, eu entendi que a tua escala vai até 10, sacou? É tipo, Mas você pode ser que nem MC Nocinho. Pode ser que nem MC Nocinho. Ele de 0 a 10 te dou nota 100. Ainda sonho que um dia você vem. Ah, não. Agora que ele vai falar do jogo que motivou ele. O jogo que me motivou a escrever esse Massive Wall of Text, dois pontos, Vagrant Story. Vagrant jogo Bard? Japonês. Vagrant Bard? Vagrantbard.com? Opa, tu, esse maluco que fez esse tal de Vagrant Bard é muito idiota, né, cara? Porque depois ele fez um negócio que não é Vagrant Bard o nome, então ele misturou nomes, né? Ah, ele fez... Ele é o Logan Vagrant Bard, Ludobardo, ele não... Se você faz um site chamado Baixo Frente Soco, você não bota outro nome no podcast também, é idiotice. Exato. Só que não. Jogo japonês da Square de 2000, que foi o primeiro jogo de PlayStation e de RPG que joguei na vida. Conta a história de Ashley Riot, um Risk Breaker, que é um quebrador de riscos. É tipo um Home Breaker, o cara, né? Home Broker. Home Breaker. Destrói pessoas, casas e tudo que vem na frente. Ele quebra tudo. Isso, é. Ele quebra tudo. Que é um corretor de riscos para casa. É apenas um dia dele. É a história de um dia na vida do cara. É tipo aquele livro Ulisses, né? Que é a história de um dia na vida do Manolo. Claro que é bem mais complicado e interessante que isso, com muitos flashbacks e plot twists de quem é o vilão e quem é o herói, e que fazem o jogador viver a história. O gameplay é quase único, uma versão melhorada de Parasite Eve. Seu personagem anda e escala os diversos obstáculos no percurso, resolve puzzles com caixas, pedregulhos e cubos mágicos. Um desses puzzles só pude resolver com um detonado. Ah, fraco. Então falha. Ativa-se um modo de combate onde ele empunha sua arma e, ao atacar, uma esfera cujo raio depende de sua arma equipada surge centrada em Ashley, parando o tempo e mostrando todos os alvos que ele pode atacar. Realmente bem parecido com o Parasite Eve, né? Mesmo esquema, só que sem esse raio de ação, porque é arma de fogo. Braços esquerdo ou direito, pernas, cabeça, ou o que o monstro tiver. Spoiler, não tem tentáculos. Esquece, pode parar de ler. Tem seios. Porra, mas tem seios e não tem tentáculos. Cara, se o jogo é japonês, tem seios e não tem tentáculos, você vai ficar sempre achando que tá faltando alguma coisa, tipo macarrão sem molho, tá ligado? Vai, sou macarrão ali, ó. A chance de acerto, elemento, tipo de ataque, também permite um chain attack com uma combinação de lâminas, melhores metais, juntá-la a um punho, engatar as gemas, treiná-las para serem eficientes contra certos tipos de monstros ou elementos. É apropriado ter 4 armas principais, ao invés de a melhor que seu dinheiro pode comprar. As magias são também um fator importante do jogo, dois pontos. Dão muito suporte e, quando bem usadas, separam sua vitória de um game over. Além disso, todas têm efeitos lindíssimos. Muito bonito. Muito bonito. Dá gosto torrar magia só pra ver a animação. O único defeito do jogo é ser curto demais. Caraca, esse jogo não é curto não, cara. Cara, Vagrant Story não é curto. Pois cara, eu acho que tá rolando... Eu acho que ele joga WoW, cara. Ele não terminou ainda. Mas vai ver que na época ele devia comparar com, tipo, Final Fantasy 8, são 4 CDs. É, tem umas 30 horas, 30 e... Não, mas, por exemplo, Final Fantasy... Não, número de CD mais, não quer dizer nada, né? Final Fantasy 8 são 4 CDs e o jogo é menor do que Final Fantasy 7, que são 3, por exemplo. Não, sim, mas não é mais curto que o Vagrant Story. Ah, sim, claro. É, não, número de CD, realmente acho que não vai nada. Eu me perdi aqui, eu não sei, as magias... Dá gosto de torrar magia. O único defeito do jogo é ser curto demais, apesar de escalar bem até o final, inclusive merecia continuações. Tem muito jogo ruim com continuação e um puta jogo como esse não ter é frustrante. É, lembrando que a Square, depois de uns anos, isso aí, ela fundou, né? É, não deu tempo de fazer isso. Mesmo assim, repetindo o que tinha no Parasite Eve, ao zerar o jogo, surge a opção de recomeçar como você terminou, o famoso New Game Mais. E é aí que Vagrant Story brilha, pois surgem diversas coisas novas pra explorar e chefes novos pra derrotar. A trilha sonora dele é a melhor que já vi até hoje. Simplesmente espetacular. Inclusive, anexei desde as mais gostos pra tocar na leitura dos e-mails, se possível. Ah, dessa vez vai ser possível, cara. Pior que o Hitoshi Sakimoto, que participou da composição de Final Fantasy Tactics. Eu já posso... Não vai me comer porra nenhuma, essa viagem. Não, Ilapso. A gente deu a dica que quem gosta de Final Fantasy Tactics já pode chegar em você e comer, cara. Você comprou o mundo. Ah, o Ilapso não tava namorando ainda. Vem cá, sua namorada gosta de Final Fantasy Tactics, Ilapso? Não, mas ela joga... Não, peraí. Como é que é? Eu não sei, eu te mandar uma mensagem pra ela. Mas ela joga muito pra Evolution Soccer com uma amiga dela. Ela tá perdendo de vez em quando, né? Mas eu vou fazer um intensivo com ela. E ela joga o UFC. O UFC ela fala que ganha muito, assim. Ganha demais. Mas UFC é um jogo sem skill, né? Não, Senhor Eternidade. É verdade. O UFC é claramente sem skill. E aí, falou que podia me comer, não pode não. Recomendadíssimo pra quem gosta do gênero. Envelheceu bem porque é único na sua proposta e continua bonito. Mesmo com 12 anos. Incrível, não, acho 12 anos ser velho, né? Mais de 8... Ah, tá. Agora ele explicou a escala dele, ó. Nota de 0 a 10, eu te dou mais de 8 mil. Ah, tá. Não, e esse jogo, realmente, ele continua muito bom, cara. Em particular, o character design dele, embora seja aquele cara que eu não lembro o nome, qual é o nome do cara, Dario? É do Nomura. É o cara do Kingdom Hearts, né? Etsuya Nomura? Eu namoro essa porra. É o cara que fez o character design do Final Fantasy X, que bota aqueles cabelos de retardado nos personagens. Etsuya Nomura. É isso mesmo. Eu não sou muito chegado, não, porque aqueles cabelos de retardado é muito anime, mas o jogo realmente é, como diria o nosso amigo Killerazos, muito bonito. Os dois, né? O Legend of Dragon é um jogo legal também. Aquele não, eu acho o Legend of Dragon foda. É capanche, né? Eu te contei que Legend of Dragon inspirou a gente fazer o RPG que a gente criou lá, sobre meios dragões, né? Eu, Mesh Bleeder, Comandante Cobra, uma galera... Tem os dois aqui, o Legend of Dragon e o Vagrant Story, tá no HD externo, que eu acho que não funciona. São dois artistas, é o Hiroshi Minagawa e Akihiko Yoshida. Esse Akihiko Yoshida deve ter feito os personagens, que ele é igualzinho os caras do Front Mission 3. É, pois é, mas artista japonês eu só sei aqui o Toriyama, o Ichikoda, o Falcon e o Tony Taka, que desenha hentai. Já sabe muito mais que eu só sei o Akira Toriyama que fez Dragon Ball. É o artista do seu jogo favorito, do Final Fantasy Tactics, como você não sabia? Mas eu não sei o nome dele, eu sei os personagens, pô. Eu não me ligo nessas paradas, não. Esse foi o e-mail do Paladino, só tem mais um comentário aqui, ele deixa um link aqui no site. Não funcionou quando ele mandou o e-mail, mas espero que volte nos próximos dias. Então, ainda tá fora do ar. Mas a gente coloca aí com aviso de que, sei lá, tomara que volte. Que tem um monte de OSTs aí, a maioria são pré-PlayStation 1. Obrigado a todos pela atenção. Nós é que agradecemos a você por ter perdido o seu tempo mandando esse e-mail, sem saber se ele seria lido ou não. Ele foi, então você não perdeu o seu tempo. E reticências. É grande demais. Não, na leitura de e-mails não teria sido lido inteiro. Sei lá, vírgula, felicidades, assinado Paladino. Nós é que agradecemos a você pelo carinho. E, pô, cara, só não vai me comer, mas o Ninja Inimigo tá disponível aí, ele falou pra não, eu tô namorando também, minha namorada não pode... Você falou que tua bundinha tá disponível aí. Quando é que eu falei isso? Solteiro, Daigo. Tá solteiro, Daigo. Não, ninguém vai me comer, não, caralho. Porra, uma merda. Fazer um novo meme, né? Fucking Daigo. Ô, puta, que pariu. Um obsequio, senhor Pedro Henrique, Ninja Inimigo. Presente. Leia, presente, querida professora Helena. Tu não sabe, cara. São duas gerações diferentes vivendo o inverso, né, cara? Quando eu era criança, eu me amarrava em carrossel, né? Então todo dia minha mãe via... Explanator total. Era todo dia minha mãe chegava em casa e tava: embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de... Aí ela te dava um pescoço tapa. Exatamente. Ela me surrava no canto, me tava porrada e falava: vai ser homem, moleque. Puta que pariu. Aí passaram uns anos... E eu chego em casa hoje em dia e tá a minha avó todo dia lá no embarque nesse carrossel. Peraí. Aí eu enfio a porrada nela. Falaremos sobre isso em outra oportunidade, mas isso é um pouco um tanto quanto incoerente. Mas beleza, vamos. Na verdade, cara, não, vou te explicar. Tua mãe te batia porque ela chegava em casa e tu tava vendo o carrossel na hora da porra. E o carrossel era na hora da porra do Jornal da Manchete, né? Não, aí, minha mãe não trabalhava na Manchete ainda, não. Minha mãe não me batia, não. Vocês estão viajando. Vamos pra leitura de e-mails. Então, por favor, Ninja Inimigo. É por causa de carrossel que eu tenho toda essa testosterona sinistra. A Ninja Inimigo tem que tomar dose dupla de anticoncepcional. Caralho! Muita testosterona. E usar três camisinhas. Exatamente, então vambora. Fala aí, galera do Baixo Frente Soco, beleza? Aqui é o Strafer. Porque Strafer é. Porra. Moral, né? Aqui é o Strafer de Cuiabá. Como de costume, ótimo podcast. Joguei muitos RPGs nesse período de ouro e estilo, como Xenogears, que é foda pra caralho. Mesmo com parte do segundo CD que você só assiste. Pô, a Bebe se amarra quando você não joga o jogo. Cara, adoro. Mas você pode bater uma punhetinha, é maneiro. Legend of Legaia, Legend of Dragon, Lunar, Breath of Fire 4, Chrono Cross. Chrono Cross é muito foda, né? Muito foda, cara. Brave Pacer, Musashi, Final Fantasy, entre outros, ou muitos outros. Falando em Final Fantasy, não joguei o 7 na época. Fui jogar só depois e nem cheguei a terminá-lo. Eu sei, shame on me. Cara, muitos haters diriam que você é um cara purificado. Você é um cara puro, um cara livre. Mas eu digo que você mandou mal. Não, hoje em dia você não vai conseguir jogar porque o jogo é muito feio. Muito feio. Nossa. Não é tão feio assim. Ah, cara. É Lego Fantasy, Black. Sério. O nego joga Lego Batman hoje em dia pra ver. Eu jogo Lego Batman. Ah, então, porra. Ah, mas ele é tão caricato que você nem repara que ele é feio. Então, vamos ver. É só às vezes. Eu tentei rejogar, não consegui, mas... Fiquei feliz em saber que não era só eu que começava vários jogos desse gênero e não terminava, com tantos outros nas barraquinhas dos pirateiros pra jogar, e ficava difícil. Quero também parabenizar a todos que participaram do Eu Gosto de Jogos pelos 100 podcasts! E que fazem... Parabéns aos 37 que já participaram do programa. Exatamente. Um grande churrasco, que a Bebs não foi, mas grande churrasco reuniu quase todo mundo. Não, só que não, né? Na minha opinião, o melhor podcast da atualidade, meu irmão. Chupa. Melhor podcast do mundo! Cara, a gente vai ganhar uma estrelinha pra cada pessoa que fala isso. Exatamente. Uhum. Aí bota lá no site estrelinha de melhor podcast da atualidade. Cara, primeiro achievement do site. Ia ser muito foda, a gente ia ter tipo duas estrelinhas, cara. Não. Da minha mãe. Mas bota fogo. Minha mãe fala que esse podcast é uma merda, atrapalha o sono dela toda semana. Sei que vocês têm o potencial infinito. E vão crescer muito ainda. Continue com um ótimo trabalho. Parabéns e sucesso a todos. Ah, e já esquecendo, Black Oni. Avante, baixo frente soco. KKKKKK. Abraço. Ele citou um jogo muito bom aí, que foi o Brave Fencer Musashi, que é um jogo muito bom. Quem não jogou, dá uma conferida. A gente já falou bastante gráfico... aqui em outros episódios, mas é um jogo muito maneiro e ele é meio que tipo action RPG. Action RPGzinho. Na época que action RPG não era mainstream, né, cara? Isso, tava começando ainda, é um dos primeirinhos. Era tipo assim. Zeldinha, só que não, cara. Nossa, agora que eu me liguei de um negócio. Confronto? Interrompe o negócio. Não, é porque eu sempre, na minha vida, eu ficava, caramba, o que que é isso? Brave Fencer, Musashi, Fencer. Agora que eu me liguei que é de fencing, né? Espadachim, corajoso, Musashi. Caramba, eu nunca me ligava. O que diabo é isso? Fencer? Espadeiro bravo. É, cara, como é que é fencer? É grade. O plantão de grade. O bravo gradeador. Gradeador. Nossa, gradeador, assim. Aí, vai pro gradeador aí. Então, por favor. Senhor da Eternidade. Sou eu. Veio o próximo e-mail. Mas não, já vamos procurar aqui. Ah, aqui é o B-Boy Cadu. O grande B-Boy Cadu. Cara, eu sempre pego os melhores e-mails, cara. Eu dou muita sorte. Tu sabe que o B-Boy Cadu, ele é irado por dois motivos, né? Não, por vários. Mas principalmente por dois. Porque ele dança breakdance e ele tem filho. Meu irmão, ele deve lutar dançando que nem o Zack do Power Rangers, né? Cara, você muito tá ligado forte. que o Zack e aquele personagem do Final Fantasy 13 também foram baseados no B-Boy Cadu, né? Porra. E, tá falando de quem? Do cara das solas, o Kaz? Kaz, exatamente. Ah, não, peraí, não. Ah, foda-se. Sei lá, cara, é um personagem aí. Pode foda-se. Que tem um filho. Não, só pra lembrar também que lembrando também que o B-Boy Cadu, além de dancer e maneiro, ele é pai. Então ele... Não, mais uma estrelinha pra ele. Essa é a eternidade falou. É o segundo motivo. Na verdade, eu não falei que ele é pai. Eu falei que ele tem um filho, que é diferente. Ah, então, beleza. Não. Ele é muito diferente, é verdade. Falamos a mesma merda, então. Não. É diferente. É diferente. Enfim, gostei do podcast de JRPGs. Quer dizer, JRPGs. Concordo com o que falaram sobre os milhares de jogos comprados na época do PS1, onde jogávamos um pouco e já partimos pra outros. Hoje em dia... Caralho, peraí que foi gol do São Paulo aqui. Importa, cara. O Botafogo vai pegar um dos dois times se passar? É que eu apostei no São Paulo, cara. Onde jogávamos um pouco e já... Para com essa porra de apostar. Vai pra Las Vegas, cara. Deixa eu ler o e-mail aqui, cara. Onde jogávamos um pouco e já partimos para outros. Hoje em dia tento recuperar isso com o PSP, com jogos de PS1 transformados em reboot. É uma merda isso, né, cara? Você não dá valor ao jogo quando ele é pirata, cara. Pega o jogo e fala, ah, é legalzinho, vou jogar outro. Mas enfim. Jogando Brave Fencer Musashi Rei do Dan. Roupa, caralho. Sobrou uma sigla aí. Brave Musashi de Dan? Que jogo é esse? Dan. É uma continuação escondida. É tipo Okami Den, só que de Musashi? Não, cara, foi um eco aqui que Não, fez, ele errou mesmo. É porque o segundo Musashi tem outro nome. Enfim, Alundra 2, Legaia, Vagrant Story, entre outros. Que hoje alguns estão até em português. Como assim estão até em português? Foram traduzidos pelo nada? Não, foram traduzidos por fãs e lançados na, nos Piratas das Águas Sombrias bolados. Ah, cara, olha só, o meu Bravely Musashi, ele era um pirata tão foda que ele tinha fundo preto. Lembra que na época CD de PlayStation, fundo preto era original, fundo normal era piratão, né? O meu pirata tinha fundo preto. Então eu trollava os meus amigos falando que era original e emprestava pra quem não tinha. Que era mais original, né, cara? Era mais perto. Meu Castlevania também tinha fundo preto, cara. Ah, porra, é true, é muito pirata, né? Que muito pirata. Sim, vocês esqueceram de um JRPG muito bom que só teve pra GameCube e Dreamcast. Ah, então isso justifica porque a gente esqueceu, né? Skies of Arcadia. É muito bom mesmo. Esse é bom mesmo. Nunca ouvi falar dessa porra, é bom. Não, mesmo. É maneiro, porque na época. Caralho. É tipo assim, o Dreamcast lançou, aí tinha o jogo do Sonic e esse, mas nenhum. Mentira, tinha dois só Crazy Taxi. Ah, tinha o Crazy Taxi que todo mundo já conhecia do fliperama. Agora, você chegava lá na loja de jogos e tinha lá o display na vitrine, uma televisão gigante mostrando Dreamcast, novo videogame super poderoso, o único da nova geração. Aí nego falando 128 bits, drogado. Aí tinha um Sonic num canto e no outro era Skies of Arcadia. Era um RPG bem maneiro. Eu usei... Aí tinha que cobrar Sonic e cagava pros Skies of Arcadia. Exatamente, infelizmente. Tinha piratas que navegam no ar e tals. Porra, inovador, hein? Mas enfim. Jogo de turno muito bom. Como disseram, também acho que gostava desse gênero eram os mais interessados em histórias. Também quem gostava de ler e se aprofundar nelas. E os nerds. Não os novos devoradores de Call of Duty Online. Risos. Cara, os devoradores de Call of Duty Online não são nerds. Eles são playboys. Exatamente. Então eles são americanos. E americano... Porra, gosta de jogo de tiro porque não, cara, é legal matar as pessoas. O playboy brasileiro joga Winning Eleven e FIFA. O playboy americano joga Call of Duty. Não, o playboy brasileiro também joga Call of Duty. Também joga. Menos do que FIFA, mas joga. Call of Duty e também outro joguinho de tiro, Medal of Honor. Pode crer. Enfim, outro ponto que concordo com o Ilapso é que sei que inglês hoje, caralho, é que o que sei de inglês hoje não foi por conta da escola e sim dos RPGs, onde meu pai comprou um dicionário de caras enorme pra mim, onde eu traduzia tudo, risos. Tem até hoje o dicionário e as anotações. No mais, sobre o pod crossovers. Cara, tem muita vírgula aqui, mas tudo bem. Não, tem muita vírgula e muito podcast Inception, assim. Ele tá indo pra trás. Daqui a pouco ele tá chegando lá, tipo, no mais, episódio da E3 de 2010, eu acho que o PS Move não vai ser bom. Ele tá escrevendo forma de poesia, respeito. No mais, sobre o pod crossovers, o meu cross dos sonhos seria Marvel vs DC e uma continuação, a Malga. Ah, vai tomar no seu cu, viado. Não, porra, vai ser maneiro jogar com aquele Wolverine Batman, moleque. Garra Noturna. Garra Noturna. Não, Garra das Trevas. Garra das Trevas. Quem não conhece por conta de não ler HQs, aí está um link pra vocês darem uma boa lida. Não. No mais, nada mais. Sim, tem que ler Spider-Boy, todo mundo. Spider-Boy? Ah, caralho, meu Deus do céu. Você é coisa, cara. Tá de sacanagem, maluco. Era bom, vai se fuder. Mas enfim, não, voltando ao assunto. Pega a série principal, DC vs Marvel, e leiam só a luta do Wolverine com o Lobo. É sensacional. Não, eu tô falando Amálgama, não tô falando Marvel. Não. Sensacional mesmo é a luta do Aquaman com o Namor, cara. Exatamente, essa luta é foda. O Aquaman foda, ganha moleque. Com a baleia. Sumam baleia, moleque. Vamos para a baleia. Bota aí no post de novo o Aquaman mandando a baleia. Vá, baleia. Ah, eu sou o príncipe de não sei o que. Cala a boca, baleia. Eu sou o Nissinho. Falei. Esse irmão com o irmãozinho. Caralho. Mas se alguém quiser ler Amálgama, tá? Lê só o Super Soldado, que pelo menos é uma equipe boa, fez. Não, um monte de time de criação bom, pode parar de putaria. É, não vai ler Garra das Trevas, não, com porra de Larry Hama, não. Mas enfim, tinham que ter misturado o Super-Homem com o Hulk, mano. Foi o Super Hulk. Aí vamos começar um podcast de história em quadrinhos. Meu irmão, ele pula e voa, meu irmão. Porra, é muito foda. Mas enfim, voltando ao assunto, eu concordo com o Beboy Cadu quando ele disse que aprendeu inglês só com a porra do RPG. Eu concordo com o Beboy Cadu, que por sua vez concorda com o Ilapso. Então eu tô indiretamente concordando com o Ilapso. Que é padrão já, né, cara? Que é padrão, porque eu não posso concordar diretamente com o Ilapso. Exatamente, não pode. Mas indiretamente eu posso. Você tem que arranjar alguma coisa ali pra não fazer você parecer puxa saco do Ilapso. Exatamente. Muito lindo. Porque, pô, vai ficar suspeito, né, cara? Mas enfim, eu fazia cultura inglesa e eu faltava todas as aulas e aprendia jogando Final Fantasy. Não, e aí minha mãe falava, porra, Pedro, seu merda, vai na porra da aula. E eu falava, não, vou jogar Final Fantasy, que é melhor, tudo mais. Cara, sabe uma história que eu lembrei rapidinho nesse negócio? Eu também aprendi inglês mais jogando videogame do que na aula, né? Aí eu lembro uma vez que a gente teve um ditado, aí o professor falou, que de vez em quando ele dava uns ditados surpresas, né? Aí falou, hoje eu vou colocar palavras difíceis. Aí vocês vão ter que escrever a palavra e dizer o que que é. Aí eu lembro que tinha surveillance. Olha só. Quem sabia? Aí eu, surveillance? Surveillance? Cameras? De Metal Gear Solid? A Rebeca, ela leu o Surveillance e começou. Não, deu na minha cabeça um bafinho, eu tô de exclamação. Aí o professor, caraca, como você sabia Surveillance? Eu, Solid Snake me ensinou. Enfim, não mais nada mais. Abraço a todos do Mais Frente Soco, menos o Lápis. E parabéns, como sempre, pelo podcast. É isso aí. Muito obrigado. Como sempre. Muito obrigado. Um abraço pra você. Ele não falou menos o Lápis, não. Vai se fuder, seu puxa-saco. Colocou sim, colocou aqui. Tô vendo aqui, eu ó. Tô lendo. Aqui, tá aqui, ó. Botou mesmo? Parênteses. Não mais nada mais. Abraço a todos do Baixo Frente Soco. Tá escrito aqui, menos o Lápis. Quer que eu te mande de volta o texto dele? Você tá equivocado. Vai estar screenshot no post, tá bom aí, do endereço. Você quer que eu bote na Wikipedia? Bota, fala. Seu cu, Mesh Splinter. Lê essa porra, Mesh Splinter. É, Mesh Splinter, vai se fuder, Mesh Splinter. É, Mesh Splinter, viado da porra. Mesh Splinter é um bosta mesmo. É, beleza. Vou ler eu mesmo, então. Não vou dar o Mesh Splinter ler, não. Aí, pessoal, depois de escutar o podcast sobre os point and clicks, queria deixar registrado um dos primeiros jogos que joguei em um PC, que era um point and click. A Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo. Cara, dois caralho, parentes. Jogão, hein? Dois parentes. Primeiro. Essa pessoa sentiu tem... Veneno. Sentiu veneno. Essa pessoa tem nome? Deixa eu ver. Só tem e-mail. É o KVP. Ah, cara. O KVP. Segundo parênteses aqui, KVP, Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte pro Perigo, cara. Era português? Pô, cara, parece ser Sessão da Tarde esse filme, né? Passaporte cara, para a prisão. Cara, se fosse com o refletor, cruzou esse troço a prestar. Eu não posso falar nada porque eu nunca joguei. Então vamos continuar. Achei um link interessante, caso vocês não conheçam. Olha lá, pra vocês poderem ver o jogo. Vou botar o link aí na... Vou botar o link aí no post. O melhor desse jogo é que era completamente em português, tudo dublado. E para uma criança de uns 10 anos era muito bom. Dava pra resolver os enigmas numa boa. Alguns eram bem difíceis, mas dava pra resolver. Pô, ele falou um negócio, eu lembro que eu joguei um point and click. Na verdade, minha irmã jogou um point and click e eu assisti e ela gostou. Chamava... Sei, claro. Não, ela pediu ajuda porque ela era muito nova. Só que era um point and click todo em português também, feito pra criança. Ela era Casa Maluca. Era maneiro. Era daquela época que a Globo fazia vários... Globo Multimídia. Fazia vários CD-ROMs. Não, mas você... Ele falando agora, uma coisa que a gente não comentou, eu acho que alguns point and clicks daquela época chegaram a ser traduzidos, não dublados, mas tiveram alguns que foram traduzidos. Eu, inclusive, acho que Full Throttle teve uma versão traduzida e eu acho que The Dig teve também. E eu não participei do Point and Click. Vocês falaram de Noite Animal do Cacete Planeta? Esse aí era foda. Caraca, a gente não falou de Noite Animal do Cacete Planeta. Ah, deram moda. Que pariu, era caralho, muito... Noite Animal é muito foda. Era muito toscamente demo foda. Demo mole. Tinha Point and Click, tinha Doom, tinha Street Fighter. Vários jogos ao mesmo tempo. É, mas era tudo a partir de um Point and Click. Sim. Não teve um Point and Click da Carmen Sandiego, traduzido em português? Eu acho que teve. Só o primeiro, só o Onde no Mundo. Pô, Bebe, não desce o nível, eu tô falando de Noite Animal, não é fácil. Eu tenho Noite Animal. Ah, você é viadinho, você nunca jogou Carmen Sandiego. Eu, tipo, zerei e troquei por Siberia 2, mandei muito bem. Caralho. Mandou benzão, hein? Mandou bem. Vamos lá. Durante um jogo, a Pantera viajava para diversos países procurando crianças de um acampamento. E não me lembro do final, porque não zerei. Bem bizarro isso aí. Era feito perna. Suspeito isso aí, viu? Já que jogava na casa do meu primo. Mas tenho muitas lembranças desse jogo. Depois não, dele... peraí. Desse grande jogo. Nossa. Que risada maligna foi essa, Daigo? Bota pro coração do Daigo. É muito depois dele que eu fui atrás dos jogos da LucasArts e joguei Full Throttle, Day of the Tentacle e Maniac Mansion estão na minha lista. Agora sim, meu filho. O importante é ir pra frente. O importante é terminar o e-mail sem se despedir, moleque. Assim, pronto. KVP. Não manda nenhum abraço. É? Não. Então, quando não manda abraço, a gente também não manda abraço, né? O que a gente manda, senhor Eternidade, quem não manda abraço? A gente manda se fuder. É isso aí, vai se fuder. Muito obrigado pelo seu e-mail e vai se fuder. Caralho, o maluco nunca mais vai mandar nada pra gente mesmo. Não, pode mandar. Pode mandar, mas manda abraço pra sua cara, vida. Cara, KVP. Carente pra caralho, gente. Só pra você ficar tranquilo aí, o senhor Eternidade vai jogar o Pantera Cor-de-Rosa, vai fazer um review aí maneiro e vai te dar os créditos. Fechou, senhor Eternidade? Fechou? Fechou. É, episódio de reviews. E agora com vocês, direto de Brasília, capital, Distrito Federal, Babs. Agora eu vou ler o e-mail do Bill Stalker 002. Olá, amigos do Eu Gosto de... Peraí, Rebeca. Vamos fazer o seguinte, cara. Fazer uma atração em vídeo, tipo um jornal, e vamos colocar a Rebeca de correspondente de Brasília em frente à catedral, tipo Alexandre Garcia. Caraca, com certeza. É tipo assim, e agora diretamente de Brasília, a Rebeca em frente à catedral, nada a ver pra falar sobre o novo jogo do Metal Gear. Oi, gente, estou aqui num lugar nada a ver pra falar sobre... Tipo Alexandre Garcia. Para em frente à catedral pra falar de política. Foda-se, que caralho. Delícia, tá bom. Pode ler o e-mail agora. Eu vou continuar vendo a reportagem da Mãe do Ninja Inimigo. Tá. Olá, amigos do Eu Gosto de Jogos e Diversão. Aqui quem fala novamente é o BioStalker 002 e deixo aqui o meu feedback sobre o último episódio. Apesar de Saturn ser um console poderoso, realmente aqui no Brasil ele não foi tão popular. Entre os motivos estão o preço, a falta de suporte e marketing problemático da Sega. Com certeza. No Japão, algo que contribuiu para a sobrevida do console foi o famoso Segata Sanshiro, comentado em uma linha do cast. Quem? Comentado? Fui eu. A propósito, o primeiro nome do console seria Giga Drive. A ideia era somente expor a superioridade ao Mega Drive. Cara, isso seria muito filha da puta. Não, cara, ia ser muito genial. Foda, né? Ia ser genial. Ia ser tipo Nintendo e o Super Nintendo. Você acha Super Nintendo filha da putice, Rebeca? Ah, mas... Pô. É, bom, verdade. E sabe o que seria mais grave? Não, ia ser maneiro, porque se eles tivessem continuado até hoje, eles iam estar no Tera Drive. Não. Eu acho foda se fosse o nome Super Mega Drive, moleque. E depois fosse tipo Mega Drive Cube. Pra depois virasse Atacadão de Madureira, né? Tá, reza a lenda que o Saturn é o console... Mega Drive 64. É verdade, Mega Drive 64. É. Reza a lenda que o Saturn é o console que tem o melhor desempenho 2D da história, já que ele foi concebido principalmente para processar esse tipo de gráfico. Apesar do PSX ter levado a melhor, o Sega Saturn suportava mais polígonos na tela do que o seu rival. O problema para as third parties, como a Sega, foi a dificuldade em programar para o aparelho. Confesso que não sabia que Assembly era usada aí. Só pra constar, não sou viúva da Sega. Manda um feedback na segunda parte do cast também. Então, talvez teremos e-mail dele aí, né? Talvez. Pois é, vamos ver. Ele mandou... O desenho que mando dessa vez é a minha versão do Mestre Splinter e do Senhor da Eternidade, que fica a dúvida se são a mesma pessoa. Fica a dúvida sobre como ilustrar os outros participantes ainda. Abraços e até a próxima. Ele já vai atrás de foto de todo mundo? Como assim ele ainda tem dúvida? Tem que dar uma stalkeada. É verdade, ele dá uma stalkeada sinistra pra desenhar a gente. Agora olha só, BioStalker. Não, primeiro pra galera aqui que não viu a foto ainda, ou já viu e não percebeu, a foto do BioStalker tá cheia de mensagens subliminares e hidden stuffs. É muito boa. Sempre tá. Vocês podem dar uma olhada, é muito foda. Tava no malandrinho. Tá no post da semana passada, talvez esteja no post aqui da semana, nunca se sabe. Tem lá no Facebook também. Tem lá no Facebook também. Tá lá, e... Inclusive, todo mundo tem Facebook hoje em dia, sei lá, que você é viado, entre lá, facebook.com/frentesou, que aperta o botãozinho com o polegar pra cima. Certamente. Não, ai, a gatinha vai saber que eu gosto de jogos. É, mas assim, levando em consideração que tem várias gatinhas lá também, né? Olha, inclusive, só um ouvinte nosso aí, perto de uma amiga nossa aí, um dia desse aí, só que viu o nomezinho dela lá no... Olha lá, no olha lá. Frente soco. Olha lá. É. Mas falando em gatinha... É nesse nível. Falando em gatinha, eu sou viúvo da SEGA, entendeu? Eu sinto falta da época que a SEGA fazia coisas maneiras, porque hoje em dia a SEGA só faz Sonic ruim e Bayonetta. Ela faz mais alguma coisa hoje? Bayonetta ela só publicou, cara. É verdade, ela só publicou Bayonetta. Então ela só faz Sonic ruim. É. Basicamente. E agora, vocês vão ter um e-mail lido pela pessoa que mais participou de jogos no mundo do Baixo Frente Soco. Ele esteve em Sleeping Dykes, Daigon's Dogma, e vários outros jogos. Daigo! É, vários outros jogos que você ainda fez o favor de não criar, não é? Não, ele também é provavelmente o convidado que mais participou de episódios. Antigamente era o Fritz. Antigamente era o Fritz. Aí o Fritz subiu. É, muito antigamente era o Fritz. Exato. Ah, tá. A pessoa mais presente desse podcast. Vai lá, Daigo. Eu acho que o Daigo já participou mais que toda a eternidade. Será? Duvido muito. É, eu também duvido. Quem nunca, enfim, né, cara? Mas enfim, alô você! Sim, vamos ler essa birosca do tal do Senik. Senik, tá. Fala, galera do Baixo Frente Soco, fodástico, podcast número 100, me bateu uma bata nostalgia da época do 64 e do PlayStation 1. Bom, eu tenho uma sugestão de temas pra vocês, fazer um podcast referente ao modismo que é ser nerd, geek, gamer, entre outros estereótipos. besteira, até pôs. E também falar dessa nova geração, leite com pera, Restart, Justin Bieber e filhinho, sem o H da vovó. Restart. Filhinho da vovó. Não, olha menino só. Menino, que ódio, deve ter quanto? Uns 45 anos, menino? Abraços, galera, e continue com ótimo trabalho. Ah, que beleza, peguei um e-mail do tamanho da paciência do menino. Ô, menino! Não, tu vai ler o próximo, porque isso foi muito quieto. Deixa eu mandar um beijo pra ele. Não, pode escrever o próximo. Peraí, tá Lucas, bom. Eu sei que é você. Eu falei que um dia, quando eu lesse seu e-mail no podcast, eu ia mandar um alô pra você. Então, oi, beijo, tchau. Olha só, a Bebs deu uma stalkeada sinistra aí. Sabe? Não, ele é legal no povo. Ah, entendi. Agora, olha só, falando em estereótipo, lembra qual foi a primeira... Sabe qual foi a primeira vez que eu vi a palavra estereótipo? No último de vampiro. Exatamente, foi um livro de vampiros, lendo na descrição de clã, cara. O que você acha aí, Daigo, de fazer um podcast sobre o que é ser nerd geek gamer? Ô, bicho, vai ser complicado pra caralho. Você acha que isso é um rótulo? Você acha que isso é uma forma que as pessoas têm de aparecer ou querer ser alguma coisa, querer mostrar que são alguma coisa, uma personalidade num grupo? Não, até isso hoje em dia é moda, né? Tipo assim, o que há 15 anos atrás faria se apanhar na escola, hoje em dia faz você ser o centro da atenção na rodinha. Pois é, né, cara? Na minha época... pra caralho. Na minha época, se tu tá na escola jogando Pokémon no Game Boy, tu tinha chance de apanhar. Então tu tinha que jogar na de chave ali, sentar lá atrás. Hoje em dia, se tu tira um Game Boy na aula, moleque, joga Pokémon, tu vira o rei da sala. Mais ou menos, galera. Os moleques não tem noção da parada. A diferença é que as exceções se juntaram. Então as exceções agora, você pode virar o astro da exceção. Você continua apanhando se fizer merda. Não, mas isso nesse caso não é merda. Tipo, merda é você falar, ó, oh, professor, ele tava colando ali, ó. Pô, tem que perguntar pro meu irmão, que tá com 15 anos, ele tá ciente desse mundo de escola hoje em dia. Mas ele deve ser nerd, então não sei se ele tá apanhando. Você acha que ele é nerd? Ele tá ciente desse mundo. Ele não participa, né? Ele só tá ciente que ele existe. Tá ciente. É um observador. Pô, aí eu vou falar com ele, aí, como é que tá esse negócio aí? Você que é nerd, negócio de videogame, anime, essas paradas, como é que tá no colégio? Ele, porra, pega mulher pra caralho, sou fodão na escola. Minha irmã tá com 12 anos. Olha só. Então, tá quase comendo mulher. Quase comendo mulher. Então, você tá bem tranquilo. E tem o sobrinho de uma amiga nossa também, que tá com 13. E o moleque, né, é o porradeiro da escola, que luta Muay Thai, chega em casa, abre o computador e vai ver o Yu Hakusho. Olha só. Que aliás faz muito bem. Parabéns pra ele. E então, tá tranquilo esse negócio aí. Tá vida bandida hoje em dia. Olha só. Cara, o maluco escolheu o melhor anime que existe também, né? Mandou bem pra caralho. Aí é foda. Escolheu. Escolheu bem pra caralho. Próximo e-mail, Daigo, por favor. Então, sim, vamos emendar esse aqui. E aí, galera, aqui é o inimigo público. Oh, isso sim é um nick de CS, hein? Olha só. Resident São um Paulo. Um filme do Johnny Depp. É. Resident São Paulo SP. Eu sinto só de começar esse show de horrores com a faixa Braveheart, foi supimpa e muito melhor que Pokémon, falo mesmo. Oh, yeah. Comentando sobre o podcast, dois pontos. Primeiro, a evolução do entretenimento permanece nas mais belas artes do desenvolvimento e tentando não ser saudosista, a Era de Ouro deve ser aplaudida de pé. Afinal, eles garantem o que nós temos hoje. De fato, por favor, uma salva de palmas aqui, né? Aê! Rapaz! Muito bem. Muito bonito. Parabéns. Segundo, o episódio com a música tema do Gael Gilly, aqueles não iniciados, foi para foder com a alegria dos ouvintes. Puta falta de sacanagem. Ah, que é do incesto, né? A gente tava falando disso domingo. Certo. Episódio 37. Foi o de 1º de abril. Vamos revelar agora a verdade por trás do episódio. Não, é mesmo, né? Então, foda-se, né? E pronto, foi. Tá revelado agora a história. Ou seja, a culpa é do seu da eternidade. Tá variando. Mais ou menos. Mas isso significa que nós temos dois episódios secretos, né? Tem dois episódios secretos, é. Tem esse 37 secreto, que nunca foi. E tem o 12 secreto, que nunca será. Tem também o Tormenta Secreta. É, o Tormenta, isso, Tormenta Secreta. E apenas tem o episódio que a conversa sobre, né, o que você faz logo depois de terminar o sexo secreto também, que nunca vai ser. A gente nunca publicou isso? Nunca publicou, esse é secreto também. Caraca! Porra, nós temos material pra DLC pra caralho. A gente tem 3 DLCs já, você crê? 3 DLCs, cara. Peraí, como é que é? A gente não publicou de sexo? Não. Sério? Sério? E pior é que eu perguntei pra muita gente. Peraí, vamos levantar pra quem eu ainda não perguntei depois aí. De sexo no 9, cara? Não, a gente fez um episódio perguntando pra todo mundo do Bate Frente Soco o que, que a pessoa faz logo depois que termina o sexo. Tipo, logo depois. Tipo, é verdade. Eu lembro dessa pergunta. Acabou o sexo, o que, que você faz? Várias pessoas responderam, a gente gravou. Você não respondeu, Rebeca. Você é uma palhaça. Não, ela respondeu sim. Acho que ela respondeu. Respondi não. A gente quer fazer um episódio, né, cara? Não respondeu não. Eu vou fazer uma montagem com a Rebeca falando, descrevendo alguma coisa de Metal Gear, do tipo, eu vou me rastejando até o canto. Ela falou de Silent Hill. Não, porque tem umas meninas e é tudo suntuoso e você não sabe o que tá acontecendo. Que medonho. Que sexo perturbador esse. Não sei. Vamos lá, Dai, continua aí. Então tá legal. Terceiro ponto. Não sei se foi mencionado em algum episódio anterior, mas há algum tempo foi inaugurado um bar temático de Resident Evil pela Capcom em Tóquio. Não, amigo. Não é só de Resident Evil. É de várias franquias da Capcom. Muito mesmo. É um bar da Capcom. Projeção de um Tyrant em 3D tamanho real? Não, tamanho real não. Ele é menor. E um prato exótico, digamos assim, chamado cérebro de zumbis. Bom, essa informação procede. Mas será que é um restaurante zoado, tipo aquele que serve shots de porra de cavalo? Que na verdade é cérebro de verdade? Esperamos não. Aliás, sabe o que é o mais legal desse restaurante? É aquela carne do Monster Hunter, que é aqueles dois ossos e aquela carne só no meio. Tipo aquele pernizão do Golden Axe. Aquele não é do Golden Axe aquilo, é do Final Fight, né? Não, do Final Fight é tipo um pernizão mesmo, só tem osso do lado. Aí no caso do Golden Axe, tinha dois ossinhos. Turkey leg. Ou desse negócio de prato de zumbis, outro dia eu e o Daigo, a gente tentou fazer um prato exótico de zumbis e não deu muito certo. Caralho. Só ficaram as veias ficou de zumbi da hora. O Daigo tava aqui em Brasília, aí eu falei, tá, então vem aqui em casa me visitar. Aí a gente foi cozinhar, aí eu falei, vamos fazer um biscoito zumbi. Aí a ideia era que fosse sangue, entendeu? A cobertura. Só que aquela cobertura rosa? Ficou parecendo ketchup. Cara. Miolos, cara. Miolos rosa. Ketchup com coágulo. Ficou bonitinho. Ficou razoável. Ficou legal. Ah, ficou um gosto bom também, que é o mais importante. Que é o que menos importa, né? Quando você faz um biscoito temático, o que menos importa é o gosto, né? Ah, qual é a porra? Você não vai comer o troço? Isso parece muito um pão com ketchup em cima, sendo que é ruim com uma cobertura de chocolate rosa. E tinha veias. Continua aí, Daigo. Quarto, os desenhos do Biostalker 002 são exatamente como eu imagino o Mestre Splinter e o Senhor da Eternidade. Ih, o que vocês dois têm a dizer? É assim mesmo, eu sou assim mesmo. Sou igualzinho. Porra. Ah lá, é muito retrato, né, cara? E o que vocês têm a dizer? É isso. É meu retrato, cara, que eu posso fazer. Muito moral, então. Quinto e último, é com grande gozar. E deixo minhas sementes de bondade. Ai, cara. Nossa senhora. E agradecimentos para vocês pelo seu trabalho sem fins lucrativos e de qualidade. É quase que comer puta sem pagar. Aí, poético. Disse eu já não gostei, mas... Cara. Aí, na moral, eu acho que eu vou botar... Cara, estão chamando a gente de puta paga, a gente tem que começar a cobrar, cara. Não, é puta de graça. Mas, porra, a gente pode botar... Lá, é o nome disso. Cara. A gente tem que botar lá no site, em vez de falar lá no banner, lá em cima do nosso site, em vez de botar porque eu gosto de jogos, a gente bota entre aspas, é como comer puta sem pagar. A gente tem que botar porque eu gosto de dinheiro e começar a cobrar R$5 o download. Compareça ao centro. Estamos aqui novamente no centro do gramado para ler o e-mail do New Conker. Aí, funkeiros, quem escreve é o New Conker, queria complementar com algumas coisas que lembrei ouvindo o podcast. Ele já se refere ao episódio 100. Aqui em São Paulo, na época de ouro dos Piratex e PlayStation, tinha duas formas de se comprar jogos. Ir na Santa Efigênia ou na Galeria Pagé, ou comprar a Folha, o Estadão, e pedir um delivery da seção de classificados. Caraca! Inclusive, com entrega de motoboy grátis na compra de 6 jogos ou mais. Sério? Mídia prata. Aí, isso é muito São Paulo high level, moleque. Eu comprei aqui, cara. Mentira, no... sério? Cheguei a comprar, tipo, um classificado que botava mídia prata. Aí você podia, o cara, você pedia um jogo, o cara ainda trazia pra você o catálogo, você pedir mais depois. Caraca, tipo puta mesmo, né? E sabe quem veio entregar na minha porta? Uma velhinha, tipo, de 50 anos, 60 anos. Sério? Pra polícia ter pena, né, cara? Não, mas pra esse tipo de serviço é comum contratar idoso, porque eles pegam um ônibus de graça. Caraca. Caraca. Mind blown aqui, man. Tem muita gente, tem muita empresa que faz isso, bota e doa. É farmácia. Farmácia faz muito isso. Pô, por que pizzaria não faz isso? Imagina que foda. É pesado, chegar, né, tipo, cara? Uma mulher de 80 anos te entregando a pizza. Você quer isso? Você quebra, quebra todo o paradoxo da pornografia na pizza, né? Não, cara, dá um pornô de nicho muito foda. Ou dá um granny, né? Granny porn, foda. Mas farmácia faz muito isso. Bota idoso pra entregar porque eles podem pegar no de graça. Se ligou, né? O modelo de negócio é esse, cara. Caraca, aí. Vamos entregar podcast? Botar minha avó aqui que tá maluca. Entregar podcast. É, ela entrega pela internet. Cara, a tua avó, sempre que eu vou, eu tenho que me apresentar a ela. Porque ela toda semana ela esquece que eu sou aí. Cara, minha avó tá maluca, cara. Minha avó tá maluca. Tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca. Minha avó tá maluca. Minha avó deu 120 na peruca. Na peruca. Eu falo assim, pô, vó, eu tô tentando não tomar mais Coca-Cola e tal. Não precisa comprar mais Coca-Cola pra mim, não. É o que ela escuta. Meu neto precisa de mais Coca-Cola. aí ela chega com uma Coca-Cola, né? Aí fala, oi, ninja inimigo, eu trouxe a Coca-Cola que você gosta. Ah, obrigado, deixa aí na geladeira. Ela, tá bom, tá aqui na geladeira. Ninja inimigo, que estranho. Aí, beleza. Aí dá tipo 5 minutos e ela grita assim, ninja inimigo, que é, comprei a Coca-Cola pra você. Caralho, não, e maneiro foi ela explicando por que não anda de avião pra mim, cara. Ela falou, você anda de avião? Eu falei, ah, ando de avião quase várias vezes, né? Todo mês eu pego avião, que vou pra Brasília, etc. Ah, mas você já viu um avião de perto? Eu falei, já, dona. Não, eu ando de avião, mas eu nunca vi. Dona inimiga. Porque é muito maior do que na televisão. Ela falou, é bem grande. Tem uns modelos que são maiores ainda, avião intercontinental, não sei o quê. Ela, ah, eu não ando naquilo, não. Pra que aquilo cai no chão? Quem fez uma dessa não faz outra, não. Ah, meu lugar é aqui no chão mesmo, eu não subo de avião, não. Aí parou um pouquinho de falar. Porque avião é muito grande, meu filho. Tem que faz uma dessa, tu faz outra. Faz aqui. Paraguaia? Oi, Paraguaia, tudo bem? E aí? Eu queria só que você contasse pra gente qual foi a dica que a minha avó, a avó, a dona inimiga, te deu sobre os brasileiros. Que eu fuja dos brasileiros. Como é que ela falou pra você? Me conta a história. Caraca, eu não tô lembrando. Era 8 horas da manhã. Eu tava tomando café da manhã pra começar a estudar. Aí ela veio falar pra mim, você ainda tá a tempo? Aí eu perguntei por quê. Pra você não tá namorando nenhum brasileiro, não tá afendendo nenhum brasileiro, então fuja. Mas não, brasileiros. Brasileiros. Os brasileiros são o problema, acho que ela tinha falado, não lembro, mas... Fuja. Ela falou, fuja daqui. É, ela falou, Paraguaia. Fuja daqui. Paraguaia, você tá bêbada? Eu não, por quê? Eu não bebo. Há quatro meses. Pois é, eu noto que depois de uma certa hora da noite, você começa a falar português malzão, cara, em relação ao que você fala. É, isso é verdade. É normal. Deve ser sono, não? É sono, né? É, não, é que você tá falando bem mais espanhol do que você tá falando. Eu falei contigo ontem, você tava falando português melhor que eu. É que, cara, 11 horas da noite, eu tava então, indo... Muito obrigado, Paraguaia, pela sua colaboração. Vai dormir, some daqui. Ok, tchau. Para o podcast. Beijo. Tá. Primeira vez que sai do meu podcast, beleza. Funciona, cara. No PlayStation, o primeiro Winning Eleven que teve por aqui foi o J-League Winning Eleven 97, que o povo chamava de WE2. Depois veio o WE3, bugado ao extremo, que travava e com poucos times. E aí saiu o melhor de todos, o Winning Eleven 3 Final Version. Nessa versão, o Ronaldo, o Fofômeno e o Roberto Carlos eram absurdamente roubados. Muito. O Roberto Carlos, ele era sinistro, moleque. Ele era um super-herói. É, eles tinham Speed 9 e Acceleration 9. Não, eu acho que o Roberto Carlos ainda tinha Shooting Power 9. Cara, eu acho que... É nesse que tinha um Adriano que ele chutava não, o chute... Não, existia Adriano ainda. Então era no Winning Eleven do PlayStation 2, o Adriano tinha o chute do dragão do Oliver Tsubasa, não. Do cara lá. Kojiro Ryuga. É, o Shooting Power do Adriano era, nessa época era até 99. Era 99 mesmo. Shooting Power 99. É, ambos correm demais. O Roberto Carlos, as cobranças de falta era apelação. E o Ronaldo com drible e sabão que ninguém parava. Sobre as CGs, lembro de um doido que não gostava de jogos de corrida, mas comprou o Ridge Racer Type 4 original, só pela abertura com a ninfa japonesa. Porque todos os piratas que ele tinha travavam bem no CG e iam direto pra tela de Press Start. Uma época sem YouTube, né, cara? É o que eu ia falar, não tinha YouTube naquela época, né? Não, mas aí, eu acho que ele faria isso com Dead do Alive. Mas aí você podia sempre se aproveitar do amigo que tivesse o jogo também e gravasse em VHS. É verdade. Tinha várias fitas minhas de Dragon Ball Z no final, como não tinha mais espaço pra gravar um episódio, mas tinha uns minutinhos, tinha gravado as aberturas do... Não, porra, não tinha não. Tinha gravado as aberturas dos do jogos de PlayStation, pô, o Final Bout e o, aquele Ultimate. Pô, eu tinha uma fita que tinha os finais dos jogos, porque era uma época que não era tão fácil você zerar os jogos. Ah, eu tinha os finais de Mega Man X4 gravados em VHS. Ainda mais eu tenho ainda, só não sei que fita tá. É pra Bragging Rights, né, cara? Cara, Rights, é que eu zerei o X4 no final. Aí, o pior é que eu lembro que o primeiro final da fita que eu tinha, o primeiro, sempre que você rebobinava a fita e dava play, era do Castlevania no teu C4. Aquela coisa! E era o final... não falou merda. É, aí era o final ruim, depois era o final bom. E eu guardava junto da fita do Johnny Bravo, que eu acho que eu já expliquei qual era essa fita do Johnny Bravo em algum podcast. Explicou, a fita do Bravo. Johnny Bravo é mal pegar, pega geral. Alguém comentou sobre o Tony Hawk's? É o Tom Hanks Pro Skater? Né, Rebeca? Nintendo 64 ser ruim. O problema, por incrível que pareça, era a música. O jogo ficava com frame rate baixo e os comandos respondiam mal. Culpa do codec porco da música mal compactada. Ah, o cartucho, né, do Nintendo 64, ele tinha um problema com música e voz. Não música assim, mas tipo, voz, narração. Não tinha facilidade tão grande. Você vinha bem menos isso no Nintendo 64 do que você via no PlayStation. Era só ir no Options e desligar a música e o jogo ficava bem melhor. Mas assim, a música do Goldfinger, não tem a mesma graça. Aliás, a versão 64 tinha menos músicas que a de PlayStation 1. Lógico, né? É, mas o 64 teve Star Wars, Race, Rogue Squadron. Caraca, ele realmente citou um jogo Star Wars pra 64. Não, mas pô. Não, aí. Esse é o de corrida, né? O Race é o de corrida, Rogue Squadron. Aquela corrida de pod racing, não é? Isso. Ah, não, era muito bom esse jogo. Esse é o jogo que foi adaptado em filme depois, né? Exatamente. Não, o Rogue Squadron era muito ruim. O bom mesmo era. Não, o bom era Shadows of the Empire. Era o melhor. Tio Zeldas, o Mario, etc. Mario Kart, Paper Party, blá blá blá. GoldenEye, Perfect Dark, Smash Bros. Com 4 jogadores. Nossa. Compensava muito. Exatamente. Na boa. Na era 3264, foi empate. Exatamente. Terminou sem abraço, então, por favor, Ilaps. Deixa eu ver se ele não mandou abraço. Ele não mandou abraço pra mim, não, né? Mandou não. Não. Um abraço pra você, cara. Só Ilaps. Ah, qual é? Eu tô de boa, cara. Muito good manner, né, cara? Cara, que o Nick falou que nem o Conker, ele não falou que ele jogava 4 players de Conker. Jogava Conker, né? Cara, o Conker. Aí, sério, ouvinte, se você nunca jogou multiplayer de Conkers, moleque, você perde uma das coisas mais iradas. Não, já perdeu, porque hoje em dia não vai ser tão irado mais. Ah, não sei. Eu joguei com o Smash Splinter e com o Conant Cobra, não tem tanto tempo assim, não. Na época do PlayStation 2, a gente jogou, ele reviu o Nintendo 64 dele e jogou, cara, foi muito engraçado. Technodrome, let's kick shout! Então, seu ninja amigo, o próximo e-mail. É isso aí, Lapsu. Você que pediu aqui, comecei a ler o nosso e-mail do aquecedor de tuba, que de Itaquaquecetuba. É um anagrama de buceta com alguma coisa. Itaquaquecetuba. Não, mas outro dia eu tava. Inclusive, eu lembrei de você, aquecedor de tuba. Aquecedor de tuba, outro dia, aquecedor de tuba. Outro dia eu lembrei de você quando eu tava indo pro trabalho, tava dirigindo. E tinha um caminhão na minha frente, o caminhão tava lá, de Itaquaquecetuba. Tá difícil, hein? Aí eu falei, caraca, isso não sai hoje. Aí como eu lembrei que sua legenda diz que a maioria dos nossos ouvintes são caminhoneiros, será que era ele, cara? É verdade. Será que era ele? Então, olá pessoal do Baixo Frente Soco, aqui é o Aquecedor de Tuba e quero comentar um pouco sobre o último cast. Estava passando na frente do Projac dirigindo meu caminhão quando vi o ninja inimigo. Mentira, mas podia ser muito foda. Acho que era a era do 32-bits foi a que ficou mais marcada pra mim. Joguei vários jogos nessa época, logicamente todos piratas. Sério, no Nintendo 4 eu tentei muito jogar jogo pirata. Meu pai comprou pra mim Cruising USA, pirata. E a fita não funcionava de jeito nenhum, né? Peraí, era pirata do 64? Era pirata do 64. Que tryhard. Muito tryhard. Aí eu devolvi a fita e troquei por 4 miniaturas fodas de carro. Eu troquei por uma miniatura clássica daquela Ferrari Ferrari que vinha no posto da Shell e umas outras três maneiras. Tu lembra? Ela trocou os selinhos no posto da Shell e depois vendeu pra você. Exatamente, mas porra, não era maneira? Você lembra dessa miniatura? Era irado. Eu tenho elas ainda aqui. Porra, eu também tenho ela e mais quatro. Eu acho que eu tenho uma só guardada. É, eu tenho uma só guardada, muito foda. Eu vou tentar botar no post as imagens dela. Óbvio que eu não vou botar, mas se eu botar, feliz, valeu. Eu lembrei de uma música em homenagem a esse Logicamente Todos Piratas. Lembrei de uma música. Quer pedir uma música, Rebeca? Nós somos todos piratas, audazes e temerários, felizes e sanguinários. Somos os donos do mar. Não, eu gosto do Somos Todos Piratas, não sei o que é lá. Ah, não, é do Bêbado, esquece. É. Bêbados até cair, mas quem não estiver bêbado, caiu fora daqui. Bêbados veio fora daqui. Como antes eu só tinha jogado consoles de 8 bits, NES, eu passei direto pelos 16 bits, então a diferença gráfica foi brutal pra mim na época. Foi tipo a do Senhor da Eternidade. Como eu era um pobre fudido na época, ainda sou, joguei muito nas locadoras perto de casa, tanto que com dinheiro gasto, podia ter comprado um videogame novo. Pensando bem, não era tão pobre assim. Tirou onda agora. Mas isso só aconteceu no final de 99, com PlayStation. Mas ainda assim, consegui jogar inúmeros games, e foi nessa que descobri meus amados JRPGs. Nem preciso mencionar os games já consagrados, mas vou mencionar. Aí, cara, essa leitura de mesmo com mais jogos JRPGs RPG mencionado. E são os mesmos, né? Deixa eu ver se vai ser mesmo. Final Fantasy Tactics, Resident Evil. Pode comer o lápis. Não, peraí que ele falou Resident Evil como shot RPG. Não, Tomb Raider também é um puta shot RPG. Literalmente. Aqui. Literalmente. Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Tomb Raider, Metal Gear Solid, Final Fantasy Tactics, Castlevania. Caramba, esse gosta mesmo de Tactics. Peraí, gente, olha só. Ele tava falando o seguinte, que a era de 2000 ficou marcada, porque foi onde ele conheceu os jogos JRPGs. Aí depois ele foi falar sobre os jogos consagrados da era que ele tá falando, não necessariamente de JRPGs. Ah, é, tá. Eu acho que ele tá falando de JRPG, dá licença? Não, alguém não, te chamou não, aqui, não, Mestre Splinter? O que é que te chamou aqui? Mas o Mestre Splinter está correto, o senhor calha a boca e lê o e-mail. Ok. Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Tomb Raider. Final Fantasy Tactics, Tomb Raider, Metal Gear Solid, Final Fantasy Tactics, Castlevania, Symphony of the Night, Silent Hill, Gran Turismo e um jogo que quase nunca falam, Final Fantasy Tactics. Ah lá, esse aí pode comer o elapse, hein? Queria falar. Tinha também jogos que eu acho. Caraca, meu irmão, aí, peraí, só um parênteses. Caraca, ele percebeu agora que tem mó galera comendo ele, fudeu. É, eu olhei pra trás que tinha mó galera, olha lá, tinha uma fila aqui. Ninguém nunca fala dessa porra desse jogo, cara. Aí quando alguém falou, aqui pra lá de Flávio Cidade pode comer lápis. Aí manda. Só tem viado nessa porra, ver esse programa? Eu quero comer, né? Essa parada, né? Vamos procurar uma buceta, porra. É, e pio e lápis. Gostar de Final Fantasy Tactics não é mais tão hipster assim, cara. É, parei, eu odeio agora esse jogo, é uma merda. Cara, que mais. Só era legal quando era só eu, Arara e Dark. Exato. Até hoje a gente não recebeu nenhum e-mail de mulher, né, cara? Recebeu, mas há muito tempo. Faz muito tempo que a gente recebeu. E foi tipo sua mãe, né? É, não, foi minha mãe. Eu em cima do lápis, eu lembro. Teve um que deu em cima do lápis, muito bonito. Ah, era sem burra. Alguém querendo comer ele. Um careca do Mato Grosso, né? De 40 anos, provavelmente. Imagina se fosse a judia. Porra, não faz isso. Tinha também jogos que eu acho que só conhecia na época, como Legend of Mana, um ótimo action RPG, Siphon Filter, de espionagem e ação, Omega Boost, um robô que atira no espaço. Aí, cara, que premissa foda. Que premissa foda. Que um robô filme... que atira no espaço. Que filme foda de Sessão da Tarde, moleque. Omega Boost, um robô que atira no espaço. Essa quarta, na Sessão da Tarde. Um robô que atira no espaço, aprontando altas confusões. Fighting Force, beat'em up. A Fighting Force era muito ruim. Só o Daigo deve gostar dessa merda. Deixa ficar de pau duro pra Fighting Force. Gekido, outro beat'em up, entre outros. Gekido já é bom. Olha lá. Já é bom. Já o Sega Saturno, joguei ele pouco. Precisamente na locadora. Locadora. E quando peguei ele emprestado por algumas semanas. Nele, ele pegou emprestado da locadora por algumas semanas. Já sabe como é que é aquele esquema, né? Ele alugou, sei lá, Bumblebee, aquele jogo zoado pra Bumble. Aí abriu, trocou o chip assim, opa! E devolveu pra locadora. Caralho, isso era muito coisa de filho da puta, cara. Nele lembro somente de alguns jogos como Fighters Mega Mix, isso no Saturno. Um jogo de luta tão ruim quanto Virtua Fighter. Deep Fear, um clone horrível de Resident Evil. Panzer Dragoon 2, um jogo que eu achava bom na época e surpreendentemente continuo achando muito bom. E também as ótimas versões dos games de luta dos arcades. Cara, eu ganhei de graça na PS Plus esse Virtua Fighter 5. Porque assim, aí eu resolvi zerar uma vez, né? Pra quê, cara? Virtua Fighter nunca vai ser bom, né, cara? Não é bom. Quando for lançado, eu falar. Não. Foi pra caralho do Durão, não foi? Óbvio. Não, mas... O jogo tá bom, sim. Vocês estão muito bitoladinhos, vai. Olha só, muito bitoladinho, cara. É tudo fanboy da Capcom. Se o jogo me vendesse pelo menos 5 personagens em DLC, aí o jogo era bom, entendeu? Se eu joguei um pouco de Saturno, joguei menos ainda de Nintendo 64, que eu acho um ótimo console com ótimos games, mas não chamavam tanto minha atenção como no PS3, no PlayStation. Joguei algumas partidas de um jogo de futebol, de GoldenEye, de um jogo de futebol. Cara, como assim de um jogo de futebol? Era International Superstar Soccer 64 lá. Não, Deluxe. Mario Kart, o maravilhoso, só que não, Mortal Kombat 4 e o Zelda Ocarina of Time. Jogo bem overrated, na minha opinião. Mamilos, por favor, Senhor Eternidade, disserte sobre isso. Deixa eu só ler aqui essa parte. Ocarina of Time. Jogo bem overrated. Porra, por que você me pega pra eu falar que esse jogo é... pra negar que esse jogo é overrated, cara? Não, não tô falando pra você negar, tô falando pra você ter sua opinião sobre isso. Ele não te pegou, não, ele só te pediu. Sim, minha opinião, cara. Ele tá enganado, esse jogo não é overrated, esse jogo é muito bom. Muito obrigado pela sua opinião, era isso que eu queria. E ele devia enfiar a opinião dele na bunda, eu acho. Essa é a minha opinião. Várias vezes em ritmo. Na tuba. Não, Elapsus, se a opinião fosse boa, não se dava, né, cara? Não se dava, se conquistava, né? Exato. Sabe qual é a diferença entre a sua opinião sobre o Ocarina of Time e a pizza? A pizza ele pede. É. O Carina se curta. Não, sacanagem. Ele acha o verreiro e deixa ele achar. É, deixa o cara. É uma brincadeira, aquecedor de tuba. Desculpa. Ah, todo mundo te ama, na verdade. Não vai bater o caminhão em mim. Não é brincadeira, não. Os caras aparecem a 20 anos. Caralho, o aquecedor de tuba é uma merda, cara. Aí, caralho. Aí, o aquecedor de tuba é o Sylvester Stallone no Falcão, moleque. Falcão. Ah, mas ele traz pra ganhar um filho. É o Shang-Chi no Rota Mortal, cara. Quando eu viro o meu boné, eu me torno outra pessoa. Esse filme é muito bom, cara. A porra fica séria. Esse filme é muito foda. Não sei porque a IGN fez uma matéria esses dias, 10 melhores filmes de Stallone. Não colocaram esse, cara. Sério que não colocaram? Que doença mental, cara. Caralho, pelo amor de Deus. Botaram o quê? Deixa eu colocar aquele da mamãe, pelo menos. Aquele da mamãe é irado. Também não botaram da mamãe. Botaram o Rock 5, então. Vai se ver, né? Pare se da mamãe atira, pode crer. Era uma época com consoles. Demolition Man, então, né? Eles colocaram Demolition Man. Stallone Cobra também, obviamente. Tem que colocar o Cobra. Se bobear, é melhor. Rambo. Não, se bobear Stallone Cobra é o melhor. Você é um cocô. Não, eu não negocio com terroristas. Ah, como é que é? Eu vou explodir essa merda. Vai, fundo, não faço compra aqui. Não compra aqui mesmo. É muito bom, problema? Cara. Você, esse chiclete, você comer mais peixe. Essas coisas. Ah, é, comer peixe. É, comer peixe. Peixe é bom. Peixe é ótimo. Era uma época com consoles bem diferentes. O PlayStation para novas franquias e títulos novos. O Nintendo C4 para o pessoal que veio do Super Nintendo e apoiava a Nintendo a todo custo. E o Saturno, para quem gostava de jogos vindos do arcade. A Sega sempre nessa de arcade, né? A Sega, ela tentou não abandonar o arcade e morreu junto com os arcades, né, cara? Justo. A guerra entre fanboys devia ser tensa nessa época, Eita, calma aí, tá difícil aqui. A guerra entre fanboys devia ser tensa nessa época. Eu não vejo motivos para existir ainda hoje com vários títulos saindo para várias plataformas diferentes. Mas claramente os jogos no PC são melhor. Cara, tá, não tem de porra nenhuma, vai, prossiga. Exatamente. Nossa, velho. O triste dessa nostalgia toda é que os jogos tinham toda essa nova tecnologia dos gráficos tridimensionais. Eles ficaram muito datados, principalmente os do início da geração, que eram muito bons naquela época, ficaram tão obsoletos que muitas vezes prefiro não voltar a jogar, para não ver o que se tornaram hoje em dia e não destruir as ótimas lembranças que eu tenho deles. Fiz isso com Medal of Honor, me arrependo muito. Mas eu concordo, cara. Tem muito jogo que eu achava muito maneiro e outro dia eu fui jogar pra Nintendo 64. Não, falei que ele viajou de jogar Medal of Honor de novo. Ah, tá. Mas ele tá falando isso em relação aos gráficos só. Não. É. É que nem assistir Cavaleiros do Zodíaco, cara. Vai assistir Cavaleiros do Zodíaco de novo. Cara, eu tive essa discussão. Mas aí não é por causa dos gráficos. Tive essa discussão com o Rania. Deixa eu ver se ele tá online aqui no Skype. Ele tá querendo dizer que hoje em dia é dose ficar olhando pra aqueles gráficos feios, né? É. Yeah. Mas, cara. Mas depende, se fosse um jogo pré-renderizado que tinha cenários lindos aí, tudo bem. Não, mas. É, ruim, não assim. mas não assiste mesmo Cavaleiros do Zodíaco hoje em dia. É, não. É muito ruim. É muito ruim. Principalmente no começo. E aí, Rakusho? Eu acho que é mais E o Hakusho é muito foda, e Cavaleiros do Zodíaco você vai ver com facepalm sinistro, cara. E o a partir do Torneio das Trevas. Cara, eu nunca esqueço da cena em que tá o Dócrates segurando a Saori com uma mão só, moleque. Encarando o Sei e falando assim: Seiya, agora você vai sofrer nisso aqui. Aí vem no fundo: Uau, uau! Ele olha pra trás. A polícia! Aí ele larga a Saori do chão e fala: nos vemos, nos encontraremos novamente. E cara, pula pro infinito. Mas a meu iote. Você sabe como é que é a polícia bolada da Grécia, barra Japão, né? Não, do Japão, ela. Do Japão. É do Japão, porra. Mas é uma mesma metalizinha. É um sinistro, cara. Não, mas a polícia da Grécia deve ter cosmo, é. Porque na Grécia. Nem na Grécia não tem nem eletricidade lá, porra. De acordo com o Cavaleiro Zodíaco. É, eles estão acostumados com bandidos poderosos, então eles têm armas sinistras. Não, você vê nas 12 casas. Quando eles chegam nas últimas casas, tipo, a partir da casa de Capricórnio tá escurecendo. Na casa de peixes, tá de noite já. E eles enxergam tudo sem luz dentro da casa. Porque é tranquilo. Eu só quero saber, porra, Jequi de Urso. Jequi de Urso, ele é de. Vê a idade dele. Olha a idade dele que ele tem. O maluco chega e fala: vou treinar nas Montanhas Rochosas. Sabe qual é a dificuldade do maluco? Ele vai com 5 anos, pai. Ele vai com 5 anos. O maluco que é órfão. Conseguiu um visto pra entrar nos Estados Unidos e ficar matando urso na porra de uma reserva. Não, mas naquela época era mais tranquilo. Cara, isso é impossível. Não, cara, eles fazem quem? Cara, quem disse que ele não entrou no México e foi aí nadando até lá? Irmão, ele é tão foda. Cara, não dá pra nadar até as rochosas. Ele é tão foda que. Cara, é só você levar o seu cosmo. Não, não. Você não tá entendendo, Rebeca. Ele é tão foda que ele fala pra você assim: cosmo. O que é isso? E ele abraça com força bruta o Seiya, que dá gigatons o abraço dele. Uma gigatons, é cara. Tipo uma bomba nuclear o abraço dele. É, não, mas assim, a questão dele pegar um visto pra entrar nos Estados Unidos, ele não precisa porque ele é japonês. É verdade, é verdade. É verdade. E então, também nos Estados Unidos, ele foi pro Canadá, como o Dago bem lembrou. Opa. É, as rochosas dele são aquela parte que tem no Canadá. Ah. Então é verossímil, tá, gente, o fato dele ter ido matar o urso, tá? Não tem nenhum problema de alfândega. Mas é muito bom essa série. O direito de ir e vir de meros adolescentes de 13, 14 anos é muito bom. Eles são completamente independentes. Olha só, vamos defender uma coisa no anime. O anime, eles não têm 13, 14 anos, por um motivo muito simples. Eles têm, não tem, não. Porque o Yoga dirige, porra. O Yoga dirige, porra. Mas eu tô falando, nesse universo, a vida do adolescente é muito boa. Você dirige, você pilota avião, você tem dinheiro, você viaja. Não, o Yoga faria isso. Não, o Yoga dirige porque ele tem. Cara, o X dirige um robô gigante. É verdade, é verdade, tem razão. Cara, é muito bom ser adolescente nos animes. A não ser que você caia num anime fucked up com tentáculos, mas enfim. Mais um ótimo cast, parabéns, atrasado pelo 100º Eu Gosto de Jogos. E que venham mais 100, 200, 1 milhão. Queria agradecer pelo ótimo trabalho que vocês fazem, que eu acho que devia ser remunerada lá. Eu paga. Eu gosto de eu dinheiro. Também acho, eu gostaria de receber uma comissão pelas minhas participações. E por me viciar nessa merda toda de podcast. É, vocês mesmos. Fazendo com que eu fique semana toda esperando sexta pra ouvir um cast novo e ouvir meu e-mail sendo lido. Então toma essa aí, teve um monte de e-mail lido essa semana pra você. Enquanto escuto os anteriores pela milionésima vez durante a semana toda, muito obrigado. Falou e abraço para todos. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Camelo. Camelo. Camelo. Cachorro. Quem foi que achou que você gravava isso e botava toda a frente? Leia o próximo e-mail, por favor. O e-mail do Marcelo Toribio Rock. Esse olha e-mail? Só, esse cara que não tem o quê, senhora tem verdade? Cara, tem, cara. Rock! Rock! Rock! Rock! Bom, eu vou chamar ele de MTR, só pra acabar com não, Rock! Ou melhor, eu vou chamar de Toribio. Toribio. E-mail aqui do Toribio. Conforme vossa solicitação do último podcast do Phoenix Down. Ponto. Eu não comento nunca e esta é a primeira vez, vírgula. Geralmente faço o que vocês disseram, vírgula. Eu baixo os podcasts, escuto no MUS, não lembro de comentar nem nada, tá? Mas a voz de Choro Diego pedindo pra dizer que escuto pronto e acabou, que isso deixam todos felizes, me forçou a comentar em todos os podcasts que escuto. Phoenix Down, Baixa Frente Soco, 99 Vidas, Susu World, Café com Games, CJBR, Super Controle e Jovem Nerd. Olha, caralho. Só falar uma coisa, ô Marcelo, esse último aí que você citou vai cagar pro seu e-mail. Exatamente. Vai cagar, ele vai no seu e-mail, limpar a bunda com ele. Mas tá bem cortado, eles devem receber 500 mil e-mails todo dia, né? Não, mas relaxa que o pessoal do Phoenix Down, que é o pessoal do downloading, não vai ler seu e-mail também não, eles não leram o meu. Ai, Marcos, vocês são ótimos, parabéns pelo trabalho. Eu olho o site todos os dias pra ver as novidades, obrigado. Caraca. Cara, que maluco infeliz, ele olha o site todo dia pra ver não, cara, novidades. Cara, que maluco mentiroso, cara. Eu tenho certeza que ele copiou e colou. Ele tá trolando, com certeza, cara. Caralho, cara. Não, mas ele passa todo dia pra ver as novidades. Ele fala, que merda, cara, não é hoje que vai sair uma review nova. Ou então relaxa, que tipo, a semana que vem vai aparecer a hype do A Pantera Cor-de-Rosa. Eu tenho a memória igual do Ninja Inimigo, moleque. Ele todo dia. Ah, caraca, podcast novo, saiu 100. Eu já ouvi 10 vezes na semana passada. Comentários à parte. Até minha namorada fala: eu gosto de jogos, é diversão. Viu? Viu como é original? Como ele não copiou e colou? Viu? Ele só viu, tá trolando, hein? Verdade. Então ele realmente olha todos os dias pra ver as novidades. Só ouviu uma vez e não consegue mais falar normal. Até eu falo berrando. Caralho, cara, a gente tá criando tardados. Exatamente. Assim que é bom. Que é bom. Observação, sei que vocês não querem monetizar o serviço de vocês. A gente não quer monetizar nosso serviço? Quem disse isso, cara? Eu não entendi essa, cara. Quem falou isso, cara? Enfim. Mas colocar algo como doação donativos com uma conta e cada um depósito quanto quiser, quando quiser. É, tá, eu não entendi. Eu acho que ele quis dizer que ele quer dar dinheiro pra gente. Não. Eu acho que não vai dar certo. A ideia dele é tipo assim, a gente abre uma caixinha. Sabe aquela caixinha que fica na frente do guichê de pagamento do Subway, qualquer coisa assim? Bota a moedinha. Bota a moedinha pra fechar o Natal. Então, vamos fazer isso. Vamos botar a caixinha. Quando for perto do Natal, a gente vai botar a caixinha pra poder comprar jogos de presente pra gente, cara. A gente pode botar pra poder pagar o servidor, né, galera? A gente cria um daquelas contas de doação lá no seu QPI, aí o cara clica e doa R$5 pra gente. Exatamente. 0,500, 2 milhões. É, só como diga pro pessoal que estiver interessado, teve uma leitura de e-mails aí que eu falei a minha conta no banco e não editei não, tá? Então pode voltar, tipo, foi na penúltima. Olha só. Não foi no 100. Tá lá, agência 3652, volta lá, Banco do Brasil. Isso aí. Merda, que bom. Enfim, eu acho que não vai dar certo porque todo mundo quer tudo de graça. Mas o que entrar já é lucro, dá pra tomar um sorvete no McDonald's. Não, moleque. Dá pra tomar aí, um sorvete no McDonald's. Cria lá uma aba no site, pague um sorvete no McDonald's. Aí, foda, moleque. Cria aí. Lá, pode criar. Eu vou criar, beleza. Dá pra tomar um sorvete no MC, cara. É que é PagSeguro, cria uma conta no PagSeguro, uma porra dessa aí. Tomar um sorvete no McDonald's pra galera do Baixo Pensou. Menos pra Beth, porque ela mora em Brasília, todo mundo sabe que o Brasil não tem McDonald's. Todo mundo sabe que o Brasil não tem McDonald's. Boa, Matt Spitter, você vai tomar no seu cu de novo. Não, cara. Deixa que da outra vez você tomou errado. Dessa vez eu vou ler aqui, cara. Sou a eternidade falando, vou dar minha bunda e vou ler aqui, rapidinho. Fala, galera do Hadouken. O Hadouken, aqui quem vos escreve... Hadouken. Aqui quem vos escreve, mais uma vez, é o Paulo Morange. Meu nick CS, PS Morange. Não conta. Isso aí, ó, eu vou deixar bem claro. Isso não aí passou não... na palha fina do Senhor da Eternidade. Cara. Isso aí não é nick CS, isso aí é login. É. Login do e-mail do mal. Vou chamar de PSM, então. PSM. Tenho 30 anos e sou bacharel em ciência da computação. Olha lá. Acho que se importa. Ela. Provavelmente meus pais moram em Porto Alegre. Eu não tô zoando, cara. Escreveu isso mesmo. Aí, isso dá uma música do Jorge Benjor, hein? Provavelmente meus pais moram em Porto Alegre. Escreveu isso há pouco tempo. Provavelmente meus pais moram em Porto Alegre. Escuto vocês há pouco tempo por indicação do Ogro. É, dá mesmo. Escuto vocês há pouco tempo por indicação do Ogro himself, que é colaborador do Phoenix Down. E agora vocês fazem parte da minha seleta lista de podcast que alegram minhas indas e vindas ao trabalho neste trânsito de merda de Porto Alegre. Ele tá mal acostumado. É isso aí. Muito obrigado, Ogro, ele mesmo, por fazer spam do nosso Ogro podcast. Ogro, ele mesmo. Cara, você tá triste com o trânsito de Porto Alegre, cara. Nem passar uma temporada no Rio de Janeiro e ficar mais feliz. Porrada com o trânsito aqui. É. Então vai pra São Paulo e se suicida logo. É. Meus parabéns pelos 100 podcasts. Vocês são foda. Estou mandando esse e-mail porque preciso compartilhar com vocês meu trauma com a geração 32 e 64 bits. Rapidinho, antes do trauma dele. Rapidinho. Para. Peraí. Caração, já tá na hora de passar isso aí? Já tá na hora. Pode passar. Só um parênteses aqui que eu lembrei agora. Falou de São Paulo. Eu lembro que o Fritz deu uma zoada foda em São Paulo. Falou que o paulista é otário, alguma coisa assim. E a gente não recebeu nenhum e-mail, né, cara? O paulista é tudo otário. E todo mundo acatou tranquilamente. O engoliu seco a parada, né? Tipo, ok. Eles são todos otários, né? Eles acharam tranquilo. Cara, vai ver também. Nego falou assim, porra, Paulo com o Gago quer zoar quem, meu irmão? Que ignorou, cara. Paulo que é porra, Gago, banho. O maluco é mestre Pokémon. Não, mestre Pokémon é foda. Não dá pra zoar, não. Cara, mas Pokémon, é respeito. Vou, posso ler a história triste dele aqui? Por favor. Música do Yoga. A música do Yoga, não. Música do Yoga. Ciência do Yoga. Beleza. Quando eu era uma criança pequena, eu era ok, para tudo. Bom, chega! Deck Onyx. Muito afinada. Pronto, pode ir. Doce, era uma criança pequena lá em Rondônia. Ok, não era tão novo assim, mas era desprivilegiado de altura. Como Senhor da Eternidade. Estava no terceiro ano do segundo grau e naquele tempo não era ensino médio. Idos de 99 ou menos. É isso mesmo? Claro que era ensino médio. Mais precisamente na capital, Porto Velho. Eu tive meu PlayStation roubado pelo pessoal que estava reformando minha casa. Caraca! Caralho! Na ocasião, estávamos morando nos fundos da casa, onde seria o quarto da empregada, enquanto rolava essa reforma. Deu o maior rolo, mas por que eles roubaram também outras coisas, como nosso poderoso videocassete de 7 cabeças. Caralho! Cara, 7 cabeças, hein? 7 cabeças é coisa pra caralho, cara. É tipo a Hydra, cara. E possivelmente algumas horas de soft porn na fita que estava dentro dele. Porra, aí, mó vacina, né, Emanuele? Soft porn, cara. Olha só, Emanuele, eu vou te falar uma coisa, Videocassete de 7 cabeças, né? Videocassete de 7 cabeças você compra na loja. A fita que você gravou os seus pornôs favoritos, que tem todo um valor sentimental, você não compra lugar nenhum. No YouTube. Não, é que você pegou o melhor de, sei lá, 5 anos de sexta sexy, tá ligado? Exatamente. E tu editou foda. Depois, tu gravou tipo em duas fitas diferentes, comprou dois videocassetes, fez aquela montagem. Uma semana de assinatura de sexy hot naquela época, tu compensava isso tudo, cara. Fica tranquilo. Vamos lá. Não, você tá viajando. Acho que tá viajando, porque. Peraí, 99 foi o ano da Playboy da Feiticeira, a primeira Playboy da Feiticeira, quando ela era mulher ainda, porra. Fica tranquilo. O cara sobreviveu. Quando ela era mulher ainda. Aí, não pode sacanear o meu porra, não, cara. E pra variar, como são muito amadores, não levaram os cabos de força nem os cabos RCA pra ligar o Play na TV. Cara, não vou mentir, não, cara, mas dá pra comprar. Não, aí, PS Morandi, eu vou te falar a verdade, cara. Não é que eles são amadores. Eles te trollaram, moleque. Eles deixaram os cabos só pra você ficar olhando. E lembrar que eles levaram teu PlayStation. Ele te deu um cabo pra você poder se enforcar, se você quisesse. Você já tá escrito se fudeu no cabo lá. Pode olhar lá. Como fiquei muito abalado com a situação, minha mãe acabou me dando outro. Mas não para por aí, não. Um belo dia eu resolvi pedir para meu colega o Nintendo 64 dele emprestado para ficar jogando o famoso. Não foi o Mario 64, foi o International Superstar Soccer 64. Eu nunca tinha emprestado meu videogame antes, mas nesse caso resolvi abrir uma exceção. Apesar de ser sonista de carteirinha, eu achava legal o Nintendo 64 e seus dois únicos jogos legais. Mamilos! Também achava o controle foda, mas voltando, um dia chegamos em casa e notamos que tinha algo de errado. A casa estava revirada, o forro de madeira havia sido rompido. Fomos roubados, puta que pariu, o Nintendo 64. Pensei comigo, e o filho da puta dos ladrões haviam levado mesmo. Veio a polícia e o caralho na casa, mas não adiantou. No outro dia falei para meu colega sobre o ocorrido e no fim fui obrigado a comprar um Nintendo 64 novo para ele, porque o pai dele disse que não estava nem aí que fomos roubados. Minha mãe ficou puta da vida. Eles chegaram a roubar algumas fitas, mas minha mãe se recusou a pagar por elas. Vocês acham que foi justo eu ter pago pelo Nintendo 64? Cara, mamilos isso aí, hein, cara. Mamilos, cara, mamilos. Porque assim, a maioria das pessoas normais, elas não pagariam outro Nintendo 64. Elas falariam assim, fica com o meu PlayStation agora. Só que fica com o meu PlayStation é uma coisa muito assim, né? Meu PlayStation. Tem culpa eu dessa sociedade criminalizada de Porto Velho? Assim, não preciso dizer que depois dessa nunca mais emprestei meus videogames. Assim, dois, não terminei de escutar a parte B, mas eu vi no post que vocês iam falar do 3DO. A gente fez uma dissertação foda sobre 3DO. Exatamente. Videogame foda, tomava meu dinheiro na locadora pra jogar Mad Dog McCree. Abraço, matadores. Ops, podcast errado. Olha. Que engraçado. Eu não entendi a referência porque não ouço esse podcast de boiola aí. Olha lá, não. Matando roubo gigante é maneiro porque eles leram o e-mail do lápis, diferente do pessoal do Phoenix Down, que não leram o e-mail. Tranquilo? Beleza? Tá certo? É porque eu escrevo melhor que você. Cara, eu falei também que eles eram boiolas, eu não disse que eles não eram maneiros. Ah, entendi. Tá certo. Daigo, o que você acha sobre esse jogo? Mad Dog? Parece nome de energético. Não, parece nome de rapper, né? É verdade, Mad Dog. Mad Dog. Mad Dog. Aí, faz a montagem com foto do Mad Dog lá. Vou procurar, Mad Dogs McCree. Ah, o negócio é o seguinte, Mad Dog McCree é um rail shooter muito ruim, muito porco, muito nojento, que a única coisa que tinha a favor é que tinha cenas gravadas, você podia ver o pessoal sangrando quando você atirava neles. Olha só. Foi mal, a garganta tá falhando. Ah, quem quiser jogar jogo assim, pega o Lethal Enforcers de Super Nintendo, que é muito melhor. É, que é muito melhor. Então agora, em tempo recorde, indo rápido, tô brincando, pode ir na velocidade se quiser, Bebs, com você. Velocidade 6. Rebola aí, então. Faz a velocidade 3, então. Então, aqui é o Detenborn. Gostei muito do podcast 100B, principalmente pela discussão sobre o N64. O controle do N64 não durava nada, uma pena. Pô, que isso? Que isso? Olha só. Olha, para. Volta aí. Esse argumento já, né, cara? Já não sabe mais. Não, não, falando sério. Controle do N64, pra quem teve um joguinho chamado Mario Party, você ia na casa de opções e tinha um Shy Guy voador lá. Como é que é o nome daquela porra? É Shy Guy? Acho que é Shy Guy. Shy Guy voador. Você tinha que mandar um Siririca Hero sinistro no controle com o manete lá pra girar, que o número de giradas era a cordinha que você dava no tempo no Shy Guy e ele dava a volta na salinha de option. E você tinha um recorde. Todo mundo tinha orgulho do recorde da Siririca lá na parada. Tipo, olha só, só quero fazer uma correção. Nesse caso, não é um Siririca Hero, né, cara? Porque aquilo não é um clitóris. Aquilo ali é um micropênis já. A gente já teve essa discussão de quando é que deixa de ser um micropênis e vira um clitóris. Quando é que é um micropênis e quando é que é um clitóris gigante, entendeu? Mas isso não vem ao caso. Vocês já tiveram essa discussão? essa discussão aconteceu o dia desse aí. A gente pode publicar um artigo já sobre isso. Isso é verdade. Quando é que é um giga clitóris ou um micropênis? Mas o... Aí você fazia lá para... Uou! E o controle, cara, ele aguentava uma violência muito sinistra e o analógico funcionava, cara, depois disso. Obviamente que às vezes ficava tombando pra direita, você começava o jogo, o Mario ficava rodando, mas funcionava, cara. Pô, por favor, desculpa, Rebeca. Essa parada da girada aí, um dia eu tenho que juntar com o Crusher e o Goku, a gente contar a história da gente jogando lá em São Paulo. Cara, o Crusher tem cara de que abria calo na mão. A gente vai ter isso online, né? Não tá? É, nós três e um amigo nosso, o China, que foi tenso aquele dia. O China fazia pastel? Não, a avó dele no dia fez rolinho primavera pra gente. Foi pra, eles tinham um restaurante chinês embaixo da casa, o chinês. E, cara, era muito bom o restaurante. É, mas sabe era o que é a parada ruim do manetezinho? Tem uma parada que é que nem a parada da a tampa da Coca-Cola na mesa de domingo com a família. Tá, ninguém consegue abrir, a Coca-Cola tá sinistramente fechada. Aí passa de mão em mão, aí vem um garoto maroto e fala: abre seus fracos, abre sozinho. Acontecia esse mesmo efeito da Coca-Cola acontecendo no controle. Às vezes você pegava o controle e pensava: vou rodar. Aí de repente o negócio saía na tua mão. Aí eu falava: caralho, você quebrou o meu controle. Eu falava: porra, só eu joguei com esse controle na vida toda. Acabei de quebrar ele. Não, às vezes nem quebrava a alavanca, ela ficava broxa só, né? Ela pendia pra um lado e já era, né? Aí eu sei que um dia eu caí nessa. Eu quebrei um controle de amigo meu. Aí Comandante falou... Cobra. Aí ele falou: controle do Comandante Cobra. Tô explanando. Na verdade saiu só a borrachinha do controle do PlayStation. O manete continuou lá. Cavaleiros do Zodíaco, né? Exato. Cavaleiros do Zodíaco. Caralho, alguém contou porque tava traumatizado. Aí eu sei que o nego olhou e falou: caraca, você tem noção. Falei: pô, porque só eu joguei Cavaleiros do Zodíaco hoje, né? Só eu rodei essa porra. Só eu rodei. Ah, mas é sempre assim. A culpa é da pessoa que quebra na mão dela. Não importa quem fez. É batata quente, né, cara? É batata quente, exatamente. É, você só deixou explodir na tua mão. Bom, podemos continuar. Os jogos que mais joguei no N64 foram Blast Corps, que é muito legal, de destruição, que tinha até uma manha de ficar apertando o Z pra derrubar os prédios. Super Mario Kart 64, no modo multiplayer, conseguia terminar a pista em primeiro e segundo lugar. Você conseguia terminar a pista em primeiro e segundo lugar. Caralho, como assim? Vai, que é isso? Conta você. O cara é bom, hein? O cara é muito bom. Ok, na última volta, passe a linha de chegada de ré. Caraca. Ah, tá. Pode crer. Então ele conseguia mesmo. Ele cheatava o jogo. É, na versão do Super Nintendo isso também. Muito só bom. Você fazia isso no Time Trial. Não, no Nintendo C4, eu lembro de quando eu ganhava de alguém muito humilhadamente, eu chegava no finalzinho e dava de ré. E eu ia só aparecer no primeiro lugar. Não, mas deve ser no Super Nintendo só, é. Ok, tá. E Super Mario 64, fiz as 120 estrelas, gostava do poder que transformava o Mario em metal. Metal! GoldenEye 007, Star Fox 64, Dual Barrel Roll e Pilot Wings 64, Asa Delta, era muito bom. Pilot Wings 64 é o jogo mais overrated da história. era nível Blast Corps pra mim esse jogo. É. Ah, ele ainda deixou aqui. Donkey Kong 64 foi a maior decepção, ainda bem que não comprei. Acho que foi por isso que a Nintendo fez o DK Return. Isso! Donkey Kong 64 vale a pena só pela música inicial, já. Tipo, tipo Donkey Kong, DK. Aí ele termina falando: teremos algum episódio sobre Castlevania ou sobre jogos da Konami? Ih, Rebeca, teremos? Teremos. Teremos. Com certeza, mas teremos um Mega. Jogos 110 sobre Castlevania. E teremos também um Mega episódio sobre Metal Gear Solid. Estamos planejando. E já tivemos um sobre jogos da Konami. Tivemos o que eu participei de Silent Hill. Olha só. Mas agora. Tá falando o seguinte, talvez. A gente tá pra fazer já há algum tempo, mas nunca faz, um episódio sobre essas produtoras, né? Exato. Essas principais. Então, sei lá. Talvez a Konami seja a primeira. Vamos fazer com a Capcom. Jogos primeiro, em geral da produtora. A gente é putinha da Capcom. É verdade. A gente tem que fazer antes da Capcom e da Square, né? Porque a gente paga pau. Depois a Konami. Não. Pra mim, a Konami tem que vir antes da Square. Pra você. Alguém falou você aqui? Fica aí. Bom, quando tiver o da Konami, me chamem, porque eu sou da Konami. Olha só, eu sou da Konami. Eu sou da Capcom, e aí? Tem essa linha aqui no chão, cruza não, senão vai dar merda, hein? E ele não mandou abraço, nem beijo, nem nada. Então, por favor. Deixa eu fuder então, Rebeca. Olha lá. Dettenborn, foda-se você. Foi muito... Não, tô brincando, eu gosto do Dettenborn. Tá bom. Fico triste se eu mandar ele se lascar e etc. Se lascar, tá bom. É, eu fiquei com peninha, eu não quero mandar ele se fuder. Porque ele um dia, não foi ele que acertou meu nome numa promoção? Que ele me stalkeou também e acertou meu nome? Talvez. Foi, que você fez uma promoção e que ninguém ia acertar meu nome inteiro, ele acertou? É, eu não lembro se foi ele não, tá, mas... Deixa eu ver, peraí, foi ele mesmo. Tá aqui, vendo? Aqui agora. Resposta, 2 pontos, aí acertou. Aí mandou aqui os 2 links e ele chutou porque ele mora lá onde ele mora. E é isso aí. Tá. Então, pode falar o que era, Rebeca? Não. Promoção agora? Não. Pode. Não, ela falou que pode. Tem que deixar a pergunta foi a seguinte: o que que a Rebeca tinha em comum com o senador Vicente Alves, aí a gente jurou que ninguém ia acertar. Eu falei, ninguém vai acertar nunca, porque é muito o Vicentinho Alves com a Rebeca. Nem ela entendeu na hora. Aí ela foi procurar saber e entendeu. É porque o Vicentinho é senador pelo estado de Tocantins. Sim. E é só isso. E a Rebeca também, né? Senadora pelo estado de Tocantins. Não, a Rebeca tem Tocantins no nome. Ah, entendeu. Então, em vez de mandar o Dettenborn se fuder, eu vou mandar o Daigo, porque eu que vou ler o próximo e-mail. Que pessoa mais alegre, não? Porque eu quero ler o próximo e-mail, tá bom? Então, Daigo, fica aí. E lá vou eu de novo. O e-mail do Pyron. Fala, seus engenheiros mamateiros. Como assim, mamateiros? Mamachuca. Mamateiros. É porque ele chama mamata. Mestre Splinter trabalha 2 horas por dia só, eu também. É isso mesmo, é mó mamata. Ah, tá, de mamata. Ah, tá. Então, fala, seus engenheiros. Só um parêntese, não sou eu que tenho foto no Skype deitado em cadeira de praia, não, tá? É você, seu viado, mamateiro. Mamateiros, atores globais, pegadores de gatinhas, progenitores de fetos de merda e, é claro, funkeiros malditos do Baixo Crente Soco. Pyron, cara, Pyron, sério, parabéns. Você é o cara mais genial nos apelidos aqui da galera. E, cara, pegou funkeiros malditos. Eu queria muito, muito que pegasse progenitores de fetos de merda. Progenitores de fetos fecais. E o pegadores de gatinhas. Exato, pegadores de gatinhas é normal, né? Atores globais. Cada um pega uma gatinha só agora. Exatamente. Ai, tá todo mundo namorando, né, cara? E aí? Agora tem que ter o bolão. Quem vai ser o primeiro a terminar? Eu, porque eu tô namorando há mais tempo. É, o Liz Nimigo tá mais perto da crise dos 7 anos, né? Vamos ver. Não, é por isso que ele terminou e voltou. Pra poder zerar a contagem. É verdade. Caralho, boa ideia. Vou fazer isso também. Tá. Parabéns, seus filhos da puta, por este centenário. Bora subir pra primeira divisão. Como assim, primeira divisão do quê, pai? A gente tá na segunda divisão ainda. Tem que admitir. A gente é um podcast. Foi o que eu falei lá. Nós somos o podcast underground mais irado da podosfera. Porque todo mundo... Ninguém conhece a gente, né? Quando alguém escuta, fala... Caralho, descobri um podcast muito foda, vocês são muito bons. Como é que ninguém conhece? Eu essa é magia. De vocês. Então tá. Então ele deseja que vocês subam pra primeira divisão e que venha mais 100 episódios de pura putaria, jogos e diversão. Volta e meia eu tô ouvindo um podcast da primeira divisão, assim, e vejo ele lá comentando, cara. Tipo, olha lá, ele tá comentando. Com esse cara. Ele ainda deseja, ele é tão legal que ele ainda deseja que vocês continuem ricos e cheios de mulher. Olha só. Então, eu quero continuar rica, mas não quero ser cheia de mulher. Eu aceito a primeira parte. É assim que eu sei. A Rebeca, na verdade, tá quase pegando mulher. Agora, uma coisa que eu percebi, Pyron, vou te falar, hein, você é muito mais educadinho nos outros podcasts, hein, cara. Acho que aqui você se sente mais à vontade. Aqui tá em casa, né, cara? Aqui tá em casa. Nos outros, eu já vi ele tendo e-mail lido em outro podcast também. Aí ele fala tudo tranquilo, tudo educado, dá boa noite e tal. Aqui ele vai tomar no cu, dos funkeiros. É porque aqui a gente lê qualquer merda nos outros podcasts. Eu vou começar a eufemizar eu vou começar a ler eufemizando o e-mail do Pyron aqui. Agora deixa eu pôr o meu instrumento na mesa e falar desse cast 100. Vamos eufemizar o e-mail do Pyron. Nego, vai pirar. Mas nego vou não. Dizer... Nego não. É, afro-americanos vão pirar. Mas vou dizer que PS1... Nego agora é afro-americano. No passeio afro-americano tem que ser afro-americano. É verdade. Não, mas é porque a gente tá na América do Sul. É verdade. Afro-americano. É verdade, vai. Tá bom. Afro-americano vai pirar. Mas vou dizer que PS1, pra mim, é um novo Atari 2600. Todo mundo tinha. A maioria não sabia que era videogame. E adorava... Ah, não. A maioria não sabia nada de videogame e adoravam porque compravam 10 pães na padaria e ganhavam um jogo grátis. Foi o primeiro console da geração leite com pera. A maioria sequer zerou 10% da biblioteca de jogos que tinha na época. O console era inundado de jogo de excremento. Seu potencial era muito overrated, mas tinha muitos jogos bons, porque saía 100 excrementos por mês pra ele, e desses 100, tinham 5 ou 10 jogos bons, sendo que metade deles eram RPGs. É verdade. O que você acha disso, Lato? Eu acho mais pura verdade. Continua bem meio mentiu até agora. A parada era... Como é que eu vou eufemizar escrota? Não sei. Não, é porque a parada era... Ah, escroto é eufêmico já, né? É. Bola do saco. A parada era tão... Não, não é a bola do saco. É o saco escrotal. É verdade. A parada ela tinha tão aspecto de saco escrotal que quando comprei meu PS1... Que quando comprei meu PS1, ele veio com uma sacola das Sendas. Fica escrita. Tá feia com a parada. Caralho. Sendas é o que é uma loja? Não tem aqui em Brasília. É o supermercado. Não, Sendas é o supermercado do... Caralho, não tem Sendas em Brasília? Não tem Sendas em donas em Brasília? É muito simples. Já tem Sendas em Brasília, sim. Eu vou te dar... Tem? Já teve, fala. Ah, tá. Não existe mais Sendas, tá, cara? Não, tem na minha rua tem uma Sendas. Não, não é extra. Todos os Sendas viraram extras. Não, não, não, não. O da minha rua ainda é Sendas. É outra cidade, né, cara? Você não mora no Rio. Não, cara, tô falando, o da minha rua ainda é Sendas. Não terminaram de mudar pra extra. Mas eu tô falando que você não mora no Rio, cara. Eu não moro no Curitiba, não é isso? Ah, Sendas virou o extra? Ou Pão de Açúcar, depende. Peraí, mas o time do Sendas então virou o quê? Porque tem um time do. Era Sendas Futebol Clube. Será que ele virou extra futebol clube? Aí vai ser patrocinado pelo jornal agora. Era Jumbo. Mas então. Aqui em Brasília a gente fala extra, não extra. Mas então, PlayStation Day veio numa sacola de supermercado. Isso, com 50 jogos, no qual a maioria ele achou um lixo. Sacola escrotal. Ah, é verdade. Tá, voltando à parada, era tão saco escrotal que quando comprei meu PS1, ele veio com uma sacola das Sendas com 50 jogos, no qual a maioria eu achei um lixo. Virei 3 deles que eram muito. Como eu vou defender? Eu muito sexo. Que eram muito sexos. Resumindo, meu PS1 era basicamente para jogar os RPGs da Square, Atlus e companhia. Os gráficos poligonais davam nojo, inferiores aos concorrentes da época. Da épocas. Os polígonos estouravam na sua cara. E você ia jogar futebol e na hora do hino parecia que seus jogadores eram Ronaldinho na final da Copa de 98. Tendo convulsão e ataque epilético de tanta tremedeira. Era sexo. A maioria dos jogos sofriam do mesmo problema do filtro de estouro, de filtro e estouro de textura e polígonos. Vocês podem achar sacanagem, mas qualquer... Não, sacanagem não é otimizado. Ah, foda-se. Vocês podem achar putaria, mas qualquer um que tinha um N64 ou Saturn sacava isso. Putaria? Você pode falar putaria. É verdade. Mas é que eu não achei uma palavra. Prostituição. Ah, tá. Boa. Vocês podem achar prostituição? Mas como não? Libertinagem. Porque é libertinagem. Isso. Boa, Daigo. Obrigado. Vocês podem achar libertinagem, mas qualquer um que tinha um N64 ou Saturn sacava isso na hora. O N64 teve a biblioteca de jogos curta, porém de excelência. Só pecava na parte dos RPGs. E aí? Vocês concordam? Só tinha Quest 64, que era cara, ok. Olha só, Pyron, a gente fez um programa sobre os piores jogos. E acho que a gente não fez esse programa ontem, minha memória não tá fresquinha não, mas eu acho que tipo uns 80% 65. Dos jogos... Uns 80% dos jogos, cara, a gente era do Nintendo 64. Cara, mas eu em defesa, eu diria que é por causa de contraste com os outros jogos muito bons do 64. E também é porque todo mundo jogou os jogos ruins do 64, os jogos ruins do PlayStation nem todo mundo jogou. Não, na verdade todo mundo jogou jogos ruins no PlayStation porque vinha de brinde quando você comprava 10 pães na padaria. Tá. Toda vez que vejo a demo do FF6 pro N64, do Final Fantasy 6 pro N64, que foi cancelado porque a Nintendo ficou brigando com a Square, me dá uma vontade de dar um pula pirata no meio do orifício desses FDPs. Já o Saturno é um dos consoles mais injustiçados que eu já conheci. A maioria nunca jogou a maioria dos jogos da plataforma e fala muito mal. Devo dizer que por causa do Saturno e do 64, que eu vi uma locadora encher de gente novamente. Ele tinha muitos jogos bons. E se ele tivesse rolado a pirataria, e se ele tivesse rolado a pirataria mais cedo, talvez ele tivesse sido mais popular fora do Japão. Eu consegui aproveitar bem a plataforma e deixo aqui uma listinha de jogos para quem tiver curiosidade e que não foi falado no cast. A gente não tem curiosidade. Pra variar, né, seus filhos de uma rapariga. Fala o nome dos jogos, tá, por favor. Tá. Então tem Tengai Makyo, The Fourth Apocalypse, deixa eu falar só isso aqui. Um dos RPGs mais inovadores e audaciosos já feitos, fez muito sucesso no Japão, chegando perto de FF7 em vendas. O jogo tem gráficos 2D mais bem trabalhados, em um RPG até então, portes gigantes, batalhas em primeira pessoa, todas animadas, estilo anime, etc. Princess Crown, antecessor do Odin Sphere do PS2, Albert Odyssey, continuação do clássico RPG de SNES, Grandia, a Odisseia do Albert, Grandia, bem superior ao equivalente de PS1, Assault Suits Lanos 2, Metal Slug e Contra Style, com mechas gigantes, ação frenética e tudo que você espera de um jogo de ação. Legend of Oasis, Story of Thor 2, continuação do Zelda Wannabe de Mega Drive Beyond Oasis. E que o Wannabe é filho da puta, é muito melhor. Magica Knight Rare, que é Magic. Guerreiras Mágicas de Rayar. Guerreira Mágica de Rayar. Um RPG baseado em um mangá de sucesso no Japão, que teve um anime e foi exibido no Brasil, como Guerreiras Mágicas de não sei onde. O jogo era muito bom e era fiel ao mangá e tinha gráficos do... Pênis grande. Do RPG grande. Ainda estamos eufemizando o e-mail do Pyro. Sega Rally, Daytona USA, Sega Max GT, Sega Touring Car, Road Rash, Wipeout, excelente jogos de corrida pra qualquer gosto. Virtua Fighter 2, Virtua On, Fighters Mega Mix, jogos de luta 3D muito bons, rodando a 60 FPS no console. E outros muitos jogos, né, que ele falou. Agora que eu vi o tanto que ainda tem. Tem muitos jogos. Deixa eu falar rápido, então, peraí. A gente bota. Elan Dori, Resident Evil 1, Drácula X ou Symphony of the Night, Panzer Dragon Saga, Panzer Dragon e Panzer Dragon Zwei, Radiant Silver Gun, Batsugan, Battle Garega, Sengoku Blade, Cotton 2, Thunder Force 5, Hyper Duel, Sonic Wing Special, 2D Fighting Games, Guardian Heroes, Silhouette Mirage, Shining Force 3, Shining Force. Repete de novo com a gente, Rebeca. Shining Force, pra você aprender. Shining Force. Boa, obrigado. Shining the Holy Ark. Die Hard, Arcade, de Dragon Force 1 e 2, Rayman, Astal, The House of the Dead e Virtua Cop. Ufa. É isso aí, suas... Não, piranhas é tranquilo. Não, porque piranha é tipo um peixe, né? Aí tá peixe. É isso aí, suas piranhas. Deixo este e-mail bem carinhoso, como de costume, para o Ilapso nerfar. Olha aí. Boa, Ilapso, manda bem pra caralho, hein? Foi a Beth. Só eu fui e-mail. On the go. Tudo de bom e continue com Eu Gosto de Jogos e Diversão. Olha só, ele mandou um abraço aqui no final, né? Então, tranquilo. Tudo bem. Tá, beleza. Acho que por conta desse tamanho dá pra xingar, viu? Um abraço, seu viado. Deu o último LOL, já tô jogando LOL aqui. Então, beleza. Não. Tem mais eu dois tá, ainda, pela eternidade. E você depois do Dark. Tem um só. Vai, dá. Tem mais um, vai. Chegou agora, cara. Chegou agora. Não, deixa isso pra lá, porra. Não, fala que não, porra. Não, já chegou tarde demais. Ele mandou na hora, velho. Não. Galera, quando a gente começa a gravar, já era. Não, tem mais um que não é o que chegou agora. É um que já tava aqui. Ah, depois o meu inimigo lê sozinho, edita e bota. Caraca, gente, o cara mandou abraço no final, cara. Pô, não, abraço não. Caraca, abraço, por favor, cara, lê aí que eu tenho que dormir, por favor. Daigo, escolhe você. Porra, Daigo, caralho. Daigo, vai, Daigo. Tem outro Daigo. Eu gosto de jogos de diversão. Essa frase e o porquê vocês utilizam ela, que foi explicado no último Fênix Cast. Plug. E toda vez que eu repito, me faz rir insanamente. Meu nome é... Tá virando Marvel essa porra, né? Tem que ler 10 gibis pra entender as coisas agora. Pra entender a origem do nome Eu Gosto de Jogos, leia o Fênix Cast 19. Porra. Quer dizer, eu posso falar o nome do cara ou... Não, vamos ver se ele vai dar um... Não, ele não tem nickname de CS. Caraca, olha o nome dele, é o Fox, cara. Rafael Leonardo Martins, é o mesmo nome do Fox, cara. Olha só, Fox. Mas ele mora em São Rafael, né? É, Santo Rafael. Então, senhor Eternidade, por favor, seja criativo. Oi, Clique, clique, clique. Deixa eu ver. Monstro do Lago Ness. Você agora, Rafael, é o Monstro do Lago Ness. Bem-vindo ao Baixo Frente Soco. Bem-vindo. Então tá, meu nome é Monstro do Lago Ness, tenho 28 anos, moro em Ceilândia, Distrito Federal, sou artista. É o Monstro do Lago Paranoá, então, né? Pô, pode crer. E professor de educação artística, desenho técnico, pintura digital, história das artes, porra. É o pica da brocha gigante. Legal. É, muito semelhante. Ele mora mais ou menos perto de mim. Ele é todo formado. Ceilândia não é perto dessa, não. Não, é sim, é uma meia hora de carro. Você mora no meio do Brasil, Rebeca, então todo mundo mora perto de você. Em frente à Loja 14, é pra lá que eu vou. De metrô eu vou rapidinho pra lá. Olha só. Já sou ouvinte de podcast há um bom tempo, acompanho o Baixo Frente Soco há uns 4 meses e estou sempre sorteando podcast da especialista pra ouvir, hein? Olha só. Hipster. Já colaborei com vários sites, incluindo o antigo Não Loading. Hoje colaboro com o Felipe Nunes na coluna Social Gamer do site da Cidade Gamer. Ah, é, sim, Cidade Gamer. Legal, Cidade Gamer, vou procurar pra ver. É legal. E agora eu quero retribuir um pouco dessa diversão que vocês me proporcionam. Mandem fotos no rosto de vocês, se possível, de meio perfil para que eu faça caricaturas. Olha só, mas. Eu também quero! Eu já mandei primeiro, então o meu tá na frente. Olha só. Pode crer. Olha só, eu vou mandar uma foto que tem os quatro, tá lá na página do Facebook, faz os quatro juntos que vai ser irado. E a Rebeca, ela me prometeu que ia fazer uma minha e não fez até hoje. E eu pedi várias vezes. Eu pedi várias vezes. Vou fazer. Foi tipo assim, ela fez de alguém, ela fez da pessoa X. Aí eu falei, faz meu. Ela falou, vou fazer. Aí fez da pessoa Y. Eu falei, ô, mas faz de mim. Aí ela fez da pessoa Z. Aí eu falei, Rebeca, vai se fuder. É verdade. Cara, finge anime, a verdade é que sua cara é muito caricaturada. É muito escroto, né, cara? Eu vou fazer. Porque sua cara já é muito escrota, então é muito difícil deixar mais caricaturada. Manda pra ele o link do meu álbum Gamer Art lá do Facebook do Gloss of Rock. Eu acho que tem fotos. Acho não, tem fotos minhas lá e pra ele fazer um pra mim também, por favor. Tá bom. Dá uma stalkeada sinistra qualquer coisa também. Se eu esqueci. Então, tá, deixa eu terminar essa merda e vou ter que dormir. Desde já agradeço por toda a diversão e desejo muito sucesso. Sucesso! Ah lá, sucesso! Você despediu, então tá tranquilo. Muito obrigado. Olha, o álbum do Picasso dele eu já olhei, é muito bom, cara. Tem um Hulk lá muito maneiro. Minha filha no Pedro 2 já disse que é muito legal também. É, o Hulk tá na moda, né? O Zato tá com pressa aqui, então vamos ler logo o último e-mail, por favor, lá. Tô morrendo de som. O último e-mail que chegou há instantes, cara. Então, parabéns. Quando manda e-mail durante a gravação, é lido. É, exatamente. Por favor, não fiquem tristes se o e-mail não foi lido, porque nós estamos gravando isso madrugada de quarta-feira para... Mentira. Madrugada de terça para quarta. Aí. Então, o que chegou depois? El Dioguito, Campinas, São Paulo. É tipo que Doguinho o nome dele? É o Dioguito. Que Doguinho. E aí, pessoal, beleza? Pô, emocionante ouvir meu e-mail. Eu sendo lido na edição número 100A. Quis mostrar pro pessoal que trabalha comigo, mas eles não entenderam muito bem. Que isso? É rádio? É site. Fala pra ele, é site. Mas pelo menos deram muita risada ouvindo sobre a água de Campinas. Falando nisso, vou ficar ligeiro com essa água embaitoladora. Sobre a incrível geração 32... A água de Campinas é perigosa. Sobre a incrível geração 32, 64 bits, minha história foi a seguinte. Um belo dia, mamãe disse que ia me dar um videogame novo de presente de aniversário. Caraca, Nivea. Por que nego... Como que começou com essa merda de Nivea, cara? Não sei, mas o foda é que a mãe dele já quis fazer o hype, né? Fala, olha só, moleque, eu vou te dar um videogame presente de aniversário. Caraca, aí o moleque fica, cara, meu aniversário vai chegar, que meu videogame, cara, que foda. Pois é, mas ela só tinha aprovado o preço de um Super Nintendo e era exatamente o que eu queria. Fomos então no centro e entramos no finado Mapim, uma loja no estilo mescla. Caraca, um clássico. Ok, finada, né? Mesmo então, finada também. Não deu muita ajuda, não ajudou muito pra quem é mais novo. Eu estou numa loja americana, tá, dos anos 90. Chegando lá, e-mail a sessão de games, que nessa época também existiam nas lojas, depois passaram a não existir e voltaram agora. Lá estava ele, branquinho, com o Mario na caixa. Já ia pedir pra vendedora, quando meus olhos avistaram em meio a jogos e diversões, ele, o Ultra Nintendo 64. Na mesma hora, eu vim para minha mãe e perguntei se ela não tinha como levar ele. Minha mãe se comoveu e perguntou quanto ficaria em trocentas vezes. Pelo que me lembro, ficou em torno de R$600, ou quase 6 salários mínimos, né? Uhum. E pasme, sem nenhum controle? Caralho. Que porra é essa? Não. Gente, como assim? Sim, eu esqueci de falar isso, esqueci de contar essa história. Um amigo meu ganhou um Nintendo 64 sem controle, moleque. Ele falou que foi a coisa mais frustrante. Veio com o Mario 64 e não veio com controle. Então ele ligava o videogame e ficava vendo a abertura do jogo. Cara, isso é muita trollagem. E ele falava assim, caraca, muito maneiro isso, cara. poder jogar. Caraca, que... Ela disse que ia apertar o orçamento, mas ia comprar como um presente unificado do ano todo. Hau, hau, hau. Eu lógico que aceitei. Já estava pegando o 64 quando vi num canto magistral o pomposo ele, o Sega Saturn, que vinha com um controle mais três jogos. Daytona USA, Virtua Fighter Remix e o Worldwide Soccer 98. Na mesma hora, perguntei, aquele ali, quanto fica? A diferença era mínima. E na decisão de um controle pelado, só com a caixa, ou um que vinha com três jogos e muita diversão. Não, faltou pensei, aspas nessa muita diversão aí. Muita diversão. E peguei o Saturn. Ah, pra um moleque de 12 anos, sei lá, tava ótimo. É verdade. E pra mim, ele foi o melhor videogame de todos. Tinha gráficos incríveis, tocava CD e tinha muitos jogos de luta. Passei muito tempo com ele travado, ganhando jogos só nas datas comemorativas. Até que um belo dia fiz o desbloqueio. Aí que eu pirei mesmo. Cheguei a não ter mais jogos nos camelôs pra comprar, pois já tinha todos. Afinal, CD de Saturn era só em algumas barraquinhas que tinha. Era muito raro. Então, um dia, era, uma porrada... Não. Tá ligado que CD de Saturn, tu tinha que falar, né? Tu chegava lá, aquela barraca cheia de CD de PlayStation, assim, e você falava, aí... É de Saturn. Tem Saturno? Aí o maluco olhava assim, quer um jogo de Saturno, isso que é? É, quero um jogo de Saturno. Ele, cheguei. Aí você entrava na barraquinha, ia lá atrás... Era te perder a droga, né, cara? Aí o maluco, pô, tipo, abriu um saco preto... Sabe que tu acho que tem maconha aqui? Toma essa porra e cala a boca. Sabe saco da Conlurb? Ele abria aquele saco preto, assim, aí tirava... Isso. Não tinha nem caixinha, era no plástico. Esse aqui. Era no plástico. Então um dia fiz a burrada de trocá-lo com um controle arcade, tubo, revólver do Virtua Cop, ST Key pra rodar jogos japoneses e o cartucho de 4 Mega mais R$50 por um PlayStation 1 novo com dois jogos. Caralho, Tarzan. E Tekken 3. Não, Tekken 3 é irado. O único Tekken bom. Não, beleza. Não, beleza. Mas cara, Tekken é Tarzan, muito a barra. Tarzan já é tipo 2000, não é? Cara, é. Caraca. Esse jogo beleza. É muito lindo. O jogo do Tarzan é bem... Tá. Tive bons momentos com o Play, principalmente com o Street Fighter X. Caraca, não, cara. Street Fighter X 2, não, cara. Esse jogo tem o bom de boca daquela Colgate, cara. Aquele maluco pela net. Cracker Jack? Não. O Topetudo mesmo. Que tem um nome. Não sei o que lá, Rosso. Ah, o Vulcano Rosso. Vulcano Rosso. Cara, a garotinha de patins. Ai, puta, que jogo ruim, cara. Mas com a quantidade de jogos e o acesso à pirataria, acabou banalizando o valor e a importância dos jogos. Pra mim, quem marcou mesmo a geração 32 foi o poderoso planeta da finada Sega. Ainda bem que o nome do jogo do videogame era Saturno, né, cara? Já pensou se fosse assim, Sega Pluto? Nem planeta mais ele ia ser. Caralho, pode crer, cara. Ia ser humilhado. Sega Mercúrio, Sega Marte. É, valeu, galera. É isso aí. Continuem com o melhor podcast de games. Aí, peraí que saber. Aí, ganhou estrelinha. Estrelinha, mais uma estrelinha. Duas estrelinhas. Estrelinha, mais um. Ficar três só hoje, hein? Uh-huh. E fiquem sabendo que foi até o número 1 de vezes. Eu não entendi essa frase. Sei lá, acho que foi até o primeiro podcast, né? E mesmo as primeiras edições, batem muitos podcasts de jogos que já estão pra lá da 50ª edição. Muito obrigado, Campinas. Pô, tem uma galera, né, fazendo uma maratona de vocês, assim. É isso aí. Pra recuperar o tempo perdido. Não, tem, ó, Campinas e região. Ó, vou deixar quieto aqui pra não... Não, não, precisa não, que eu já deixei separado, só esqueci de colocar no negócio aí. Então, galera, vamos chamar o Sonic antes ou vamos agora? É isso mesmo. Vamos, o programa ao vivo é foda. Abraços agora, finalizando, ao pessoal que comentou, tanto lá no Fênix Down quanto no nosso site, nessas duas edições aí. É o Matador de Velhinhas Saradas, o Lucas Melo, o Atmo lá de Recife, Nop Games, Matheus Oliveira, Cavaleiro Kong, que botou dois posts lá, um contando a história dele e outro contando de como ele acha o Nintendo 64, como o Nintendo 64 mídia no PlayStation, Marlon Viena, DDD, Westfallen, Quiros de Fogo, Prankster, JSMU, Felipe Erene, Fábio, o Zabuzeta lá do Level Mais, eu gosto do nome dele porque rima com Zé Buceta, que chamou de lindos, todo mundo que chamou o inimigo de mendigo. Lindo, que... lindo também ganha estrelinha. Exato, lindo ganha estrelinha. Então, o pessoal aí que chamou o inimigo de mendigo, porque ele não tem R$20 pra comprar um controle de PlayStation 2. É isso aí. Caralho. Eu tô tentando doações, então. O Licantropo Filantropo, que tá comentando em todos os episódios, já tá no 60 e brau, e ele é fã do Senhor Eternidade, então uma estrelinha só pro Senhor Eternidade agora. Ah, ô, rapidinho, eu tenho um recado pra ele. Posso falar um negócio rapidinho? Pode. Uma vez eu vi que ele deixou um comentário. É? em todos os podcasts a Bebs fala que um jogo é o preferido dela. Como assim? Quantos jogos favoritos ela tem? Como é que é a voz dele? Como é que é essa voz? Como é que ele pedindo um pão na padaria? Como é que é a voz dele? Ele pedindo pão? É, a voz dele, gostei aí, da voz dele. Aí, me dá aí um pão, tem pão aí de 20 centavos? Eu gostaria de dizer pra ele que o meu coração é grande, cabe muitos jogos. Então eu tenho vários jogos preferidos, tá? O preferido mesmo de todos, para todos os tempos, para sempre, é o Super Castlevania 4. Mas eu tenho inúmeros jogos favoritos no meu coração, tá bom? Se você só tem um, você é uma pessoa seletiva demais. Ok? Eu acho impossível. É, cara, você também aí, você que namora uma mulher só, você é muito seletivo, cara. Exatamente. Pois é. Abra o seu coração, então, vocês têm que abrir mais a mente de vocês, entendeu? O mundo tem muitas opções, muitas coisas. Vocês não podem ficar gostando de uma coisa só de... Caramba, um jogo, um filme, uma eu mulher... Eu gosto só de mulher. Ei, e também mandar um abraço aí pro pessoal do site Geração Geek, que é site, que recomendou o episódio 100. Tá lá. Recomendações de podcast da semana. Eu gosto de jogos 100. Porra, então aí, agora acabou. Body foda. Não. Aí você tá sendo seletivo demais, cara. Porra, por exemplo, Unidos pelos Games lá também citou a gente. Um monte de site citando a gente aí. Tá bom, então um abraço do Unidos pelos Games, do nosso amigo Senic, nosso ouvinte, que é o Lucas, que é a Rebeca aí. Muito obrigado. Mandou um recado. Muito obrigado. O pessoal do Phoenix Down, que são nossos amigos aí, o site deles ficou fora do ar um dia desses, porque ele é quem manda se vender. O pessoal do Level Max, que o Zé Putzita comentou aqui, a galera lá do Super Controle, e todo mundo aí, ouçam o Phoenix Cast 19, porra, sejam felizes, vejam propaganda eleitoral, se matriculem na Body, foda-se, joguem Black Onyx, colecione sapinho, tá sendo sempre. E é o chinês flamejante pela imagem do Smash Brothers também, isso, né? Tá, esqueci, o chinês flamejante que mandou 3 imagens pra gente, que ele fez no editor de imagens do Smash Bros. Brown. Editor de fases do Smash Bros. Brown. Aquilo é uma fase, né? Ele fez 3 imagens lá referentes ao episódio 100, a primeira eu acabei de colocar na nossa página no Facebook. Qual é a nossa página no Facebook, Master Splinter? É www.facebook.com/frentesoco. Agora pergunta pra uma outra pessoa, o próximo Master Splinter. Ele vai nessa peteca aí, vambora. Agora, senhor da eternidade, você que gosta, qual é o nosso Twitter? É... Master Splinter. Peteca pra outra pessoa, senhor da eternidade. Vamos lá, cadê? Passar peteca. Tem nada antes, não? Passa peteca. Porra, cara, ninguém aqui sabe jogar peteca, todo mundo de peteca. Eu jogo bola de gude. Mas eu jogo pra Bebs, então vai, Bebs. Pergunta pra Bebs, o que que... Vai da peteca aí, Bebs. O que sobrou pra falar? Era pro senhor Eternidade. Era pro senhor Eternidade perguntar. Então, Bebs, qual é o site? Assim, é www.baixofrentesoco.com. Isso aí, passa a peteca pro Daigo. Daigo, a peteca pra você. O que que eu falo, minha filha? Pergunta pra ele, qual é o outro site que a gente tá também? Qual é o outro site que a gente tá também? Peraí, o Phoenix Down? phoenixdown.com.br? Olha só, isso aí. Agora, Daigo, pergunta pro Lapso qual é o site da Rebeca. E aí, Pivoto, qual que é o site da Rebeca, então? Peraí, deixa eu ver no adesivo aqui que ela me deu. girlsofwar.com.br. Olha só. Você não distribuiu ainda os adesivos. Pois é. Mas estão aqui, tá na minha mão aqui. Já falei como é que faz. Você bota a galera reunida, joga pra cima, que ia pegar, pegou. Exato. Mas arma. Um tá no meu PlayStation e os outros estão aqui na minha mão, ó. PlayStation. Então, pessoal, esse programa aqui foi pra vocês ouvintes que fazem esse programa funcionar. Obrigado a vocês, antes de vocês continuarem agradecendo a gente sempre. Muito obrigado por todo o carinho, atenção, amor, e-mails e comentários. Muito obrigado por baixarem, por ouvir, por gastar o tempo de vocês ouvindo o que a gente fala. Muito obrigado por tudo, por esses 101 episódios. Eu queria fazer um adendo. 101. Eu queria fazer 101. Um adendo. Primeiro que são mais do que 100. Verdade. A gente gravou vários de versão A e B e C e outros que a gente nunca lançou. É verdade. Que... Sexo, que eu achava que tinha lançado, não lançou. Não lançou. Mas enfim, eu queria fazer um adendo que a galera não perde tempo na real, porque eles ficam ouvindo enquanto estão no caminhão fazendo as caminhondades. É verdade. E também quando a real, que tem uma galera que pula a parte de meios. É verdade. Gostaria de agradecer em particular a sua eternidade aqui, que é o brother da leitura de e-mails aqui, participou de 59 leituras de e-mails. Então, eu queria agradecer o Ilapso também, mas eu não posso agradecer, porque senão vão falar que eu sou pela saco dele. Não agradece não, fica quieto aí. Sobe o Sonic aí e vamos embora. Semana que vem a gente volta aí. Então. Abraço, até semana que vem. Episódio de semana que vem vai sobre sinuca. Sinuca, toda vez, jogos e diversão. Oh, eu tô vendo aqui, o Biostalker mandou um desenho do Phoenix Down, mas é, tem vocês no meio aqui ou só o Pedro? Tem, eu é que participei. É só daqui. Você? É do episódio lá que teve sobre podcasts. Aí é que o PH é tipo o Wolverine, ele tá nos Vingadores, ele tá no X-Men. Aí um dia vai ter baixo frente soco versus ninja inimigo. Sabe qual é o ruim do episódio de e-mails? Não dá pra jogar LOL enquanto lê e-mail. Com certeza. Eu raramente conecto o videogame, cara. O seu pedido de Ed deve estar pending lá. Sim, ainda. Você não quer ser minha amiga, então deixa pra lá. Ah, um dia eu vou querer pra deixar. Um dia, quando ele for rico. Quando você for rica? Ok.